com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sumiu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. É, meus amigos, começando a emissão aqui do Estádio 97, na Energia 97. Nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece extra economia. Realize já sua conquista, Jardim Amaralina. E McDonald's, todo dia aquele clássico, por apenas R$8. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, meus amigos. Ah, boa tarde. E aí, Dodô? Boa tarde. Mas, tudo bem aí? Abaixa aqui. Abaixa aí, mano. Ó, vê aí, está. Ai, melhorou. Esse melhorou. É o volume, esse é o volume. Tudo bem? É o tudo dá um grau. Seu Bento. Dá um grau. Vamos dá um grau. Aí, com vinhetinha e tudo, hein, seu Bento? Obrigado. Continua. Aliás, vou atualizar essa vinheta. Bom, né? Faz tempo que tem essa vinheta. Né? Vamos mudar essa vinheta aí. É, seu Bento. Semana que vem. E aí, RG? RG, seu Bento, falar. Sexta-feira, hein? É, eu preciso saber, porque é o seguinte, teve o carnaval. Sexta-feira. Mais de 400 blocos passaram as últimas semanas por São Paulo. E hoje começa de novo. Começa de novo. Quero saber, então, pra quem ainda vai, tá resquício de fogo. O resto do Viagra ainda tá no sangue. Qual a recomendação? Pega o restinho do Viagra, fecha o olho e dá uma pesuntada no... Entendi. Entendeu? É, entendi. No plissado. Beleza. Besuntada. Fazia tempo que eu não ouvia besuntada. Mas eu entendi. Você sabe o que é plissado? Sabe o que significa o plissado? Sim, sim. Plissado é o enrugado. Engenheiro, eu tenho uma experiência, uma leve experiência nisso aí. Eu sei. Você não pega ninguém, né? Sabe então, tudo, seu Bento. É. Vamos ao... Vamos começar aqui. Vamos lá, com quem você quer? O Bolaço. Seu Bento e Genoveva. Só o de xiripa. Vamos... Corinthians. Ah, Coringão, mano. De louco. Foi de bom. Vamos aí, mano. Eu, cabisbaixo? O time com o melhor aproveitamento no Campeonato Paulista. Meu, se eu tiver cabisbaixo, não é imagina o RG número 2 que tá pra nem classificar. Não é cabisbaixo. Tô tranquilo, viu, mano? Meu tá na Libertadores. Não tá, não. Meu tá na Libertadores. Não é essa palavra. Peraí, estar é diferente de conquistar a Libertadores. Estar é diferente de não estar. Porque estar, você tem a possibilidade de conquistar. Pra estar lá e ser coadjuvante, é melhor não estar. Entendeu? É melhor não estar. Esse é o detalhe. Ô, mano. É a mesma coisa, ó. O único lugar no mundo, Domenico Gatto, que ser e estar significa a mesma coisa, é no verbo to be do inglês, velho. Tá certo? Isso aí é o bagulho, é isso maninho, aí. Maninho. É ser ou estar. Maninho. Agora, por exemplo, ser campeão da Libertadores é uma coisa. Ah. Estar na Libertadores é outra. E o Santos hoje, Maninho, apenas está. Maninho, pra ser, você tem que estar. Não, vai, então, segue o jogo. Eu concordo, mas não necessariamente no fator inverso. Agora, o Santos, ser campeão da Libertadores, está muito longe de ser. É, mas estamos lá e podemos ser. Diferente do seu que não está. Pensar em Libertadores. Eu acho que antes do senhor pensar em Libertadores, o senhor deveria pensar em conseguir uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Ué, porque virou importante agora? Ué, peraí, a partir do momento que você tem o Paulista como hoje, não é questão de importância, Regi. Hoje a referência aqui que nós temos é Campeonato Paulista. Virou importante? É os torneios aí que estamos disputando, ou não? Cadê o menininho que ficava gozando o Santos porque você só ganhava Campeonato Paulista? Peraí, o senhor não está entendendo. A discussão é mais abrangente, o senhor Regi, número 2, do que pura e simplesmente falar se vale ou não vale o Campeonato Paulista. O parâmetro que nós temos hoje são dois aqui, Campeonato Paulista e Copa do Brasil. O Santos não tá na Copa do Brasil porque tá disputando a Libertadores. Podemos avaliar o futebol do teu time, apresentado até agora, no Campeonato Paulista. E pelo futebol que teu time tá apresentando até agora no Campeonato Paulista, não credencia a passar para a próxima fase da competição. Se vocês não conseguem passar na próxima fase da competição do Campeonato Paulista, que dirá da Libertadores? É isso que eu tô falando. É nisso que eu tô pautado. Já acabou? Olha, tá bom. Aí, deixa já acabou? Ah, fala do Corinthians. É, aí, já acabou? Acabou. Acabei. Mas, ó, mano, é o seguinte, a dúvida é amanhã agora. Kaique tá em dúvida aqui, não é só no ataque. Kaique. Kaique. Kaique, eu falei. Não, pô. Tô letrando Kaique. Não, então... Casinho ou Jô no ataque. Casinho, tio, Casinho. Ainda ele espera contar com o Rodriguinho e Jadson amanhã. Talvez o Jadson deve ser opção pro segundo tempo pelo desgaste. Então, Bento, ele foi até questionado na entrevista coletiva da possibilidade do Jadson entrar como titular. Ele até falou que existe uma grande chance. Eu entendo que naquele meio campo ali, o Corinthians ele vai jogar ali com o Gabriel, centralizado de volante, aí tem aquela linha de quatro que será composta por Romero do lado direito. Você vai ter aí, eu acho que uma vaga aberta para jogar ou o Rodriguinho ou o Jadson. Ao lado deles ali vai estar o Maicon, com certeza, e do outro lado o Léo Jabá. Então, a vaga que está em aberto é pro Rodriguinho ou pro Jadson, não é que o Maicon sai do time. Eu acho que o Rodriguinho ali, na minha opinião, ele começa como titular e o Jadson vai servir como uma opção de segundo tempo. E na frente eu não tenho dúvidas, não. Eu, se tiver que optar e escalar o Corinthians, eu colocaria o Casinha aí pra fazar a função de camisa 9. Até e o jogo como uma opção de melhor, banco no segundo tempo. Do Corinthians. A questão não é nem ser melhor, Mota. Em termos de potencial, o Rodriguinho é muito bom e o Jadson também. Se todo mundo tivesse 100%, eu acredito que o meio campo seria composto ali, tanto por Rodriguinho quanto por Jadson. Mas hoje... exatamente hoje, falando, o Jadson ele é um cara que não tá 100% fisicamente. O Rodriguinho tá voltando de lesão. Tá redondinho, né, mano? Sabe, RG, não dá pra chegar pro Jadson e falar, tó, vai lá e se vira. Apesar de, clinicamente, ele não ter nenhum problema, e ele já tá treinando em separado ali, fazendo um trabalho específico de musculação pra readquirir a forma física já tem algum tempo, mas nitidamente tá faltando ritmo pro Jadson. Nitidamente tá faltando. E o Rodriguinho é um cara que tá parado alguns dias aí, porque ele se lesionou também, e tava sem atuar. Então, pra você colocar dois jogadores aí, que um tá parado desde outubro, ele fez a última partida aí no final de outubro, que é o caso do Jadson, e jogou agora contra o Brusque alguns minutos aí, uns 15, 20 minutos aí da etapa complementar, e o Rodriguinho que tá voltando de lesão, contra o Santos, não vale a pena você colocar dois jogadores aí que não estão 100%. Deixa o Maicon mesmo, que o moleque tá deitando. E lá atrás, lá tá todo mundo, né, Bento? Tá. O Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana. Ou seja, é o pentágono. A defesa do Corinthians é conhecida como pentágono. Ah, é embaçado pra passar, velho. É embaçado pra passar. Meu Deus. É legal que ele diverte. Peraí, fanfarrão por quê? Mano, é o divertimento nosso. Não é divertimento, não, é verdade. Fala aí, Vieira. Você tá assim, down, de carnaval? Você que tá quarta-feira de cinza, fica ruim, aí vem a quinta. Aí a sexta-feira você não tem nada pra fazer. Você aquela dá risada, coisa. Aí vem esse salame aqui e fala um negócio desse. Ele alegra o fim de semana. Você fica down, né? Sexta-feira assim, né? Detalhe que ele falou uns 10 minutos sério. Quer dizer então que o mano, ele alegra a vida das pessoas. Alegra o quê? O nosso palhaço. Alegra demais, cara. O Corinthians foi um farronice. O Corinthians, ô cidadão, ele tá aqui, eu vou falar. É mais fácil você entrar com 1 quilo de cocaína nos Estados Unidos do que passar pela defesa do Corinthians. É verdade, é verdade. Momento. Vai, no Américo Gato, Domênico Gato, gostaria de te cumprimentar. Isso, mano. Porque o senhor também tem uma das melhores defesas do Campeonato Paulista. O senhor também tem o selo de qualidade, o ISO 9000 da defesa. Mas qual das duas é melhor? O Palmeiras tem um gol a menos tomado aqui. O Palmeiras tá com 3 gols. O Palmeiras é melhor. Então o Palmeiras é melhor, é isso. Então, mas o Palmeiras não tem o aproveitamento que o Corinthians tem. O Corinthians é o pentágono, o Palmeiras é o quê? O Corinthians ele tem um aproveitamento de 83%, Domênico Gato, dos pontos disputados, e o Palmeiras um aproveitamento de 66%. É, mas já o Palmeiras tem duas derrotas. Mano, se o Corinthians é o pentágono, o Palmeiras é o quê? Mas já isso muda. Também. Mas Só pra finalizar o Corinthians aí, Bento. O elenco do Santos, quando ele tá chegando próximo da Arena Corinthians, RG, começa a escorrer, tá certo? Pela perna. Olha, e os cara tem que trocar o short, não é verdade? Aí, o retrospecto, Domênico Gato, do Corinthians produção. Contra o Santos, na Arena Corinthians. Então, mas peraí, vou te passar o retrospecto, Paquito. O bagulho é o seguinte, de 5 jogos disputados... Só 5 jogos? O Santos ganhou 1, que foi aquele jogo da Copa do Brasil, que o Corinthians estava focado no Campeonato Brasileiro. Não, tirou vocês. Eu falei aqui, Paquito, não valia nada. Não valia nada. Não valia nada. Eu falei aqui, o Corinthians não faz questão de ganhar esse jogo, que o Corinthians está focado no Campeonato Brasileiro. Mas isso é você que tá falando. Tanto que o Corinthians focou no Campeonato Brasileiro. Mas o Tite jamais falou isso. É óbvio, ele não pode falar, porque senão ele é até punido. Então. Hoje qualquer coisa pune o treinador. Então o Corinthians ele perdeu essa partida para o Santos aí. O Corinthians ele empatou uma vez com o Santos, mas amassou o Santos. Tá certo? Amassou. O Vanderlei lá foi o Vanderlei ou o Vladimir que jogou aquela partida? Então tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Santos. Então. O Santos tem 3 derrotas pro Corinthians. 5 jogos. Uma vitória e um empate. De 5 jogos, o Corinthians venceu 3. Tá. Empatou 1 amassando o time do Santos. E 1 entregou de bandeja porque não queria ganhar a Copa do Brasil e focou no Campeonato Brasileiro. Tá. Ou seja, o retrospecto é totalmente favorável ao Coringão. E vamos amanhã, lá. Quanto vai ser? Amanhã acho que é empate. Você vai no jogo, mano? O Corinthians vai... Acabou de falar que o Santos vai se borrar. Os caras estão com shortinho sujo, RG. É que o Corinthians vai poupar o time. Não, acho que é melhor você não falar nada. O Corinthians, RG, eu acho que ele vai empatar porque ele vai poupar o time pra poder pegar o Luverdense na próxima quarta-feira. Ah, entendi. Luverdense. Já é quarta-feira, né? Quando convém. Quando convém. Você tem razão. Eu ia comentar isso. Porque a viagem é desgastada. Bastante, Domênico. Você vai ter que viajar lá pro Mato Grosso, mano, da casa do cacete lá. E o bagulho é mó treta, mano. Ah, esse mano é uma figura. Santos, o negócio é o seguinte, a gente tentou descobrir aqui também, o Dorival não entregou agora, ele falou agora à tarde, não confirmou nem o Ricardo Oliveira e nem o Lucas Lima no jogo amanhã. Vamos pro jogo. Acho que não é RG. Acho que um só deve ir. Quem o Ricardo Oliveira ainda tá com a cueca inchada. Eu lá. Acho o contrário. Como assim? Ele ainda não fez a drenagem no saco, ainda tá com o saco inchado. Talvez quem não vá, mano, talvez seja o Lucas Lima. Não, mas o RG, agora é sério, com relação ao Ricardo Oliveira, eu acho que possivelmente o Santos terá esses 3 desfalques. Eu acho que não joga nem Lucas Lima, nem Renato, nem Ricardo Oliveira. Mas a situação do Ricardo Oliveira é a pior de todas, RG, porque como faz tempo que ele não joga, e nesse período que ele ficou com a cachumba, Domênico, ele não podia nem fazer atividade física, porque senão ele desce pro testículo mesmo, desce. Não é verdade? Desce. E ele perdeu muita massa magra, cara. Ele perdeu aí um fisiologista, acho que do Santos. Eu tava ouvindo aí, eu não prestei atenção, RG. Mas eu não sei qual pessoa aí, qual o cargo dela dentro do Santos, mas falou que o Ricardo Oliveira perdeu em torno de 5 quilos de massa magra. É que ele voltou, fez um jogo, né? Esse jogo que ele, que ele acabou se machucando. E aí pode ser que tenha sentido mais ainda, né? Mas se tá treinando, mano, eu acho que olha, tem grande possibilidade de ir pro jogo, né? Não, então, RG, é que aí fica naquela situação meio que igual a do Jadson. Vale a pena você pegar um jogador igual o Ricardo Oliveira, que tá fazendo o trabalho de recondicionamento muscular, o Renato que tá voltando de lesão também, a lesão do Renato, se não me engano, acho que foi na panturrilha. Numa dessa você coloca pra jogar um clássico, que é um jogo pegado, e o cara não tá bom, o cara não tá 100%, pode comprometer o cara pro resto do ano, e o Santos ainda tem a Libertadores pra jogar, né? Eu concordo, mas você sabe que tudo é política e tudo é necessidade, e nada melhor do que um clássico pra você tentar reverter uma situação, né? Tem tudo isso. Então, tem os prós e os contras, né? Vale a pena avaliar qual o risco, né? É claro que todos eles, você tá coberto de razão no sentido do risco que se corre, mas você sabe muito bem como é que funciona a pressão, né, cara? E principalmente pro Santos, que já perdeu um clássico, agora tem o Corinthians pela frente, se perde, puta, aí, velho, aí a casa cai. Não tem jeito. Boa. É, porque perdeu já pro São Paulo. Jogamos, né? Começa a ficar feia a coisa. É o quarto, né, RG? Porque enquanto tava ganhando todos os clássicos, aí fica legal, ou ganhando e empatando, exato, tá maravilhoso. Exato. O ano passado ganhava do São Paulo, ganhava, exato, né, empatava ou ganhava do Corinthians, empatava com o Palmeiras, tá ótimo, beleza. Agora, meu, você já tomou uma piabada. Aí já começa a cobrança, porque já não está se classificando para o Campeonato Paulista. Tá ruim, né? Que tinha virado uma piada porque só ganhava o Campeonato Paulista. Vai vendo como a coisa é louca. É. Calma, meu. É isso aí. Só difícil. Isso? Só. Então é o seguinte, seu estádio 97 na Energia 97 em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí, que dia que é hoje, hein? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Sexta? Hoje é aquele, hoje é aquele dia maravilhoso, Domênico. Sexta-feira. Dia de que hoje? Sexta-feira. Já falou. Hoje é dia de besuntar o plissado. RG, olha só, mas sexta-feira no McDonald's é dia de quarteirão, RG. Quarteirão, sensacional. Esse é um quarteirão bom, hein? Hoje, engraçado, né? O pessoal do McDonald's esteve aqui de manhã no programa, no meu programa aqui do Morde a Sopra de manhã. Sim. Né, que tem eu, o Palhacinho, e hoje era o dia do Energia Miove, o Elinho, que participou do programa, não é verdade? Elinho tá bem? Tá bem, mandou um abraço a todos os senhores aí, tá certo? E hoje o pessoal trouxe quarteirão pra gente aqui hoje, tarde de manhã. Legal pra caramba. Quarteirão é sensacional, é pão, né, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo, Jesus. E tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles, hein? O quarteirão está arrasando por apenas R$8, só R$8. No dia do clássico é R$8, só R$8. E se você colocar batata e mais refri, sai por apenas R$19,90. Ah, meu amigo, é o dia do quarteirão. E domingo, hein? Domingo, presta atenção, é dia de crispy bacon, hein? É, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8, só R$8 cada. Amanhã tem um clássico no McDonald's. Amanhã não tem clássico? Sim. Não tem o Corinthians Sim. e Santos? Sim. Então, amanhã lá no McDonald's também tem clássico. É amanhã, RG, é dia do triplo cheeseburger. Triplo cheeseburger. É McDonald's. Estádio 97 na Energia 97 agora. Ô, Benjinha, fala aí de BV. É, você, trouxa. Fala de BV, vamos lá. Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97. Nota! Trocadilho, que loucura! Hoje tá todo mundo muito louco aqui, velho. Tá bem louco, daqui a pouquinho. Fala do Verdão, seu Bento! Aí, ó, daqui a pouquinho. Que é daqui a pouquinho? 5. Ah, é hoje, né, o jogo? Daqui a pouquinho é Moisés. Rapaz, não tô acostumado com esse negócio, não, viu? Moisés Bucarelli, em Campinas. Olha, eu ainda não confirmou ali Eduardo Batista 100% a quem vai jogar, mas mais ou menos eu tenho aqui. Mais ou menos? Vamos lá. Vai, manda. Deve lá, deve ser o Fernando Praz. Bom. Certeza, o Jean é certeza. Jean? O Edu Dracena é certeza pra ganhar ritmo, já que o Mina não joga no primeiro jogo da Liberta. Certo. Vitor Hugo e Egídio. Vitor Hugo e Egídio. Aí eu acho que deve vir Thiago Santos, Zé Roberto, Michel Bastos, Keno, Dudu e William. Eu acho que esse é o time hoje. William. É isso aí, deve Bigode. Ser o time. Aí tem, aí no segundo. Quem que é hoje, ô seu Bento? É o Red Bull. É o RB. Ah, Red Bull. É, RB Brasil. Por que os caras não falam Red Bull? Porque é uma empresa e os caras não querem fazer propaganda gratuita. Mas é o nome do time. Aí então. Por que que os caras falam RBR na Fórmula 1? Ué. Ah, mas eles falam, eu não falo. Não, você fala sim. Cansei de ouvir você falar aqui. Cansei de ouvir você falar aqui. Eu não falei. Você não me ouviu falar. Lógico que falou, mano. Bom, enfim, eu não lembro como é que tá esse Red Bull no campeonato ou RB Brasil. Será como é que vocês querem que fale aí? Tá voando. Tá mentira, tá fazendo trocadilho. Não se ligou, mano. Eles estão em terceiro no grupo B do Américo Gato, que é o grupo do São Paulo. Ah, do grupo São Paulo. A campanha deles até agora, em 6 jogos, eles têm 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Caramba, então tá mal, hein? Ah. É, o Palmeiras tem que ir lá e ganhar dos caras lá. Apesar que o Palmeiras parece que vai com um time meio mistão aí, não é não? Conta quem? Mas Domênico, na quarta boa. É a Libertadores, não, mas não é mistão, não, pô. Não é mistão, não? Não. É um titularzão mesmo? Ué, o Eduardo Paulista falou que ia treinar o time já pra Libertadores. Véi, mas tá de brincadeira. Não. Ó, uma coisa, Domênico Gato, é você tá com o time acertadinho, voando e fala, véi, vou poupar os caras. Vou poupar porque meu time já tá acertadinho, não quero perder ninguém. Outra coisa é, o time tá oscilando demais, você precisando corrigir algumas coisas e poupar todo mundo. Aí não dá, né, mim? Tem que pegar não, esse... Não, todo mundo não, mas misto é uma coisa. Mas, Domênico, todo mundo é outra coisa. Esse termo misto pro Palmeiras não serve, cara. Porque outros clubes, quando não tem um elenco tão grande, tão qualitativo... Qualificado. Tão qualificado quanto o elenco do Porco, eu acho que os caras podem falar, pô, fui com o time misto, posso usar desculpa que eu não joguei com os principais. O elenco do Porco, com jogadores que tem mesmo no banco, não pode ficar usando isso aí de muleta e falar, pô, empatamos com o Red Bull, perdemos pra não sei quem. Sabe, tem que ir lá e ganhar, velho. Tem que ir lá e ganhar. Ainda mais o cara que é reserva, Domênico. Quando joga com reserva, esse cara que entra, é pior ainda a situação dele, porque como ele é banco, ele precisa mostrar que ele tem que ser titular, e ele tem que correr mais que o outro que tá assegurado na condição de titular. Concordo, acho que o Palmeiras tem que ir lá e fazer a parte dele e ganhar do Red Bull lá. Não importa onde é o jogo, né? Tem que ir lá e ganhar. Tem que fazer a parte do Palmeiras aí. Deixa eu não lembro aqui, mas o Palmeiras parece que tem 4 ou 5 pontos na frente do segundo, não é isso? Não é isso, Porco? Não é, mano? Você tá com a tabela aí? Ó, o Porco tem 12 e o Novo Horizontino tem 7. 12? 12 isso. A 7? Cadê? Deixa eu pegar. É 12. 12. Você não acredita em mim, maluco? Não. Não é isso, mano. 5 pontos, velho. É que faltam 6 jogos, né? Falta metade. Olha, mano, de acordo com o que pode acontecer no campeonato aí, daqui 2 rodadas, pelo menos pode estar classificado. Entendeu? 2 ou 3 rodadas, tá classificado. É, lógico, velho. Você entendeu? Não tem problema. Eu acho que... dificilmente acho que os 4 ficarão fora aí, viu? O Santos hoje tá fora, mas o Santos vai entrar. Ah, ganhou 2 jogos, já era. Ah, dificilmente Santos vai ficar fora. Ano passado o Palmeiras não aconteceu isso? O Santos tá 3 pontos do líder. Ah, ganha 2 jogos seguidos aí, acabou. Ano passado não aconteceu isso com o Palmeiras? Ano passado não lembro. Passou 2 jogos, faltava quanto? 3 jogos? Aí o Palmeiras já ganhou os 3 pontos. 2, 3 e já subiu, ficou em primeiro, depois pegou o Botafogo. Já era, velho. Pegou o Botafogo, arrancou a cabeça do Botafogo e depois pegou o Santos e só perdeu nos pênaltis. Né? Então, é isso, na semifinal. Véio. Bom, é isso aí. É bola pra frente. O Palmeiras hoje é jogo TV, não? Lá tem o TV fechada? Deve ter. Deve ser fechada. Tá fechada, sim. Será que tem? Sim. É? Não tem pay-per-view, não, né? É. Então tá bom. Bom, é isso aí. Espero que o Palmeiras vença e traga mais 3 pontos e é nóis. Vamos lá, seu Bento. Vamos então agora ao São Paulo. Beleza? São Paulo é o jogo da TV de domingo, é isso? É isso. São Paulo mesmo. E Santo André, 4 horas da tarde no Morumbi. Certo? Joguinho show, tá. Hein, velho? Puta, que joguinho, hein? É. Porra, velho. Agora, vai, seu Bento. Vamos lá. Por que os caras não deixaram o clássico no domingo? Eu não entendo certas coisas que acontecem. Por exemplo, mano. É pra ganhar dinheiro. Não sei, eu não tô falando por causa... Olha, presta atenção, hein? Não estamos denegrindo ninguém. Mas, por exemplo, o clássico Palmeiras e Corinthians foi quarta-feira. Foi na TV. Mas tinha que ser domingo, mano. É dia de clássico. Os caras estão afundando com o Campeonato Paulista. Tem um jogo sensacional aí, o Corinthians e Santos, não é verdade? É o clássico, é o jogo. Lógico, é o jogo. Tinha que ser. Por que não é domingo e o São Paulo joga no sábado? Porque... O Santo André, por exemplo? Então, é aquela coisa, né? Ah, velho, mas... Vieira, olha, eu não sei. Estão afundando o Campeonato Estadual, cara. Já não tem muito apelo, né, Domênico? É o Ninguém Me Viu, Domênico. Já que não tem apelo, mete o clássico de domingo. Não, então, é isso que eu tô falando. Já não tem apelo. Os caras estão metendo os clássicos de fim de semana. Tem um porquê. Pô, isso não é um porquê. A gente sabe que o Santos daqui uns anos não tá mais com a... Com a Globo. Ah, mas é o Corinthians. Mas Corinthians e Palmeiras. Caras, é Corinthians, os caras estão preocupados com o Santos, velho. Corinthians é o mandante. Não é, velho. É que acontece o seguinte. É, a Globo, ela tem um número X aí de partidas que ela combina. O Palmeiras também fechou e tá passando o jogo do Palmeiras toda hora. Ah, mas peraí. Mas é outra coisa. Não, mas a questão é outra, gente. A Globo, ela tem um planejamento que ela fecha com alguns clubes. Ela, por exemplo, ela fala, eu vou passar na primeira fase aqui do Campeonato Paulista, tantos jogos do Corinthians, tantos jogos do Palmeiras. Não pode passar os clássicos, é isso? Não, até pode. Ela tem um número X de clássicos aí que ela tem o direito de passar em TV aberta. Mas ela não pode passar todos, porque senão você ferra o pay-per-view. Aí ninguém compra o pay-per-view. Mas... A Globo ela tem um planejamento, assim como qualquer outra empresa que detenha direito de televisionamento de partidas. Os caras escolhem uma quantidade de partidas aí que vai televisionar do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. E eles precisam conciliar, tá certo? Dentro da tabela, quantos jogos de cada um. Então você fala, vou escolher esse jogo do Corinthians, esse jogo do Corinthians, esse jogo do Corinthians, esse jogo do Corinthians. Aí ele não pode depois repetir lá na frente o Corinthians de novo. Ele tem que intercalar com outros clubes, inclusive, para até cumprir cumprir o contrato que ele tem com os clubes. Entendi. Porque o clube, ele sabe mais ou menos quantas partidas ele vai ter televisionado em TV aberta. Porque é importante também, Domênico Gato, principalmente na questão do pay-per-view, você não colocar todos os clássicos aí à mostra, porque senão você impede, porque todo mundo quer ver o clássico. É o jogo bom que o cara quer ver, é o clássico. Verdade. Se você vende todos os clássicos aí, aliás, se você coloca todos os clássicos na TV aberta, você impede o cara, talvez, de comprar um pacote para assistir o pay-per-view. Lógico. Eu acho que o grande esquema disso tudo é que o que eles estão apostando, Domênico, isso é um feeling, de que os quatro grandes ficarão para a final. E esses jogos serão os de final de semana, você entendeu? Aí o neguinho vai deitar e rolar. Todo mundo vai ganhar dinheiro. É a televisão aí vai ganhar dinheiro, os caras vão lotar estádio. Quer dizer, vão ficar os quatro. Então vai botando agora durante a semana, esparramando. Entendi. Aí, entendeu? Para não acumular lá no final. Oh, por exemplo, domingo São Paulo joga. São Paulo e Santo André. São Paulo e Santo André jogam no domingo. Então, vou falar do São Paulo um pouco. O seguinte, o São Paulo vai jogar aí com meio time reserva, né? Porque o Rogério já tá pensando que vai pegar o ABC. Desculpinha, né? Ué, vocês também, você tá falando... Tá dando de louco já, né? Ei, você é louco? Tá dando de louco. Mano, é louco, velho. Ele acabou de falar, velho. Você acabou de falar do seu time. Olha lá a ideia de louco. Esse moleque não é normal, não, velho. Você não é normal, velho. Tá esse Todd aqui, você fez o discursinho aí que o Corinthians ia jogar com reserva também. Não bate bem, velho. Quem ouviu eu falando que o Corinthians ia jogar com reserva aqui? Quem ouviu? Eu falei que o Corinthians ia jogar com a linha de defesa titular, eu falei que a única dúvida ali é o Rodriguinho ou o Jadson pra começar a partida e que meu centroavante é o Casinho. Eu escalei o Corinthians aqui com os titulares. O que eu disse aqui é que o Corinthians empatará com o Santos, porque vai estar poupando o time pra pegar a Luverdense aí, ou o Luverdense na quarta-feira pela Copa do Brasil. Mas o Corinthians não tá poupando ninguém. O Corinthians tá treinando, é só não tá aqui, tá ali. O quê, mano? É só não tá aqui, tá ali. É que nem se você não viu. Ei. Cuida do seu time, deixa eu falar outra coisa importante. Fala aí, então, fala. É um absurdo. O que é absurdo, né? A Federação Paulista de Futebol ter marcado o clássico São Paulo e Corinthians com data FIFA. Absurdo. O São Paulo... São Paulo e Corinthians com data FIFA? Como assim? São Paulo e Corinthians será numa data FIFA. O que acontece? O São Paulo teve dois jogadores da Argentina escalado, né? Que é o Bufarini. Convocado, Convocado. E o Cueva foi também convocado. Então o São Paulo não vai ter três jogadores principais convocados para seleções. Mas peraí, o Corinthians também não vai ter. O Corinthians tem Fagner. Inclusive, Domênico Gato, sete dos jogadores que foram convocados já passaram pelo Corinthians. Inclusive, quatro são da base. Quatro são da base. Mas fora o Fagner, cidadão, Balbuena é jogador de seleção paraguaia, o Romero é jogador de seleção paraguaia, o Casinho ele pode jogar pela Turquia ou pela Inglaterra. Então, nós não podemos aqui ouvir qualquer tipo de comentário num futuro Bem próximo. Né? Bem próximo que isso vai acontecer, o que eu tô falando. É. Não podemos ouvir coisas aí que o Corinthians tá ruim, que o time é ruim, não. Com relação a quê? É um timaço, né? É com relação que eu tô ouvindo você falar, selecionável e bilhete. Mas eu não falo que o Corinthians, né, tá ruim, você é então, louco? Então, mas então, não queremos ouvir do senhor aqui nos próximos dias, senão vai ser uma incoerência muito grande. Não, muito pelo contrário, Paquito. Hoje, que é dia 3 de março, aí, 3 de março hoje? Sim, 3 de março. Então, não quero ouvir coisas assim. Mas peraí, o fato do Corinthians. O fato do Corinthians ser quase uma seleção hoje. Onde gosta de seleção? Vários jogadores selecionáveis aí, com potencial de seleção. O Rodriguinho foi convocado recentemente também. Quem vai jogar nesse data FIFA seria o Fagner. O único. E o São Paulo teve 3. Não, mas, Fagner, Balbuena é convocado, Romero é convocado, Casim pode ser convocado. Mano, mas até agora não sei se alguém. Se não adesse o meia se machucar, eu não sei se o Rodriguinho não será convocado de novo. O Rodriguinho foi convocado contra a Colômbia, mas é um absurdo. Mano, mas falando sério. Tô mentindo aqui. É um absurdo a Federação Paulista de Futebol. Não é normal, não. Meu, é não pensar nas coisas. Como é que marca um clássico pra um dia desse? Véio? Não, mas que os caras são burros, Mota. Eu também não para, velho. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. É. Mas o negócio é o seguinte: data FIFA, velho, você não pode primeiro que nem ter jogo. É que não vai ser exatamente no dia, eu acho, Motinha. Se eu não me engano, acho que pode ser um dia antes ou depois, ou não é no mesmo horário? Qual que é a pegada? Eu não lembro a hora. Mas enfim. O fato de não ser no dia não quer dizer que esses jogadores também não estejam impossibilitados de jogar, porque se o jogo é no Brasil um dia antes e o clássico é um dia depois, não adianta nada, né? O jogador também não vai jogar do mesmo jeito. Eu concordo contigo com relação a isso, mas cabe os clubes aí baterem de frente e começarem a questionar essas situações. É um absurdo. Porque na Europa não tem campeonato, velho. Então, o jogador, quando ele não pode atuar, a menos que ele se lesione, aí tá na cara que ele não vai poder atuar mesmo. Mas o jogador, Domenico Gatto, ele serve a seleção e na outra partida ele já tá servindo o time. É. Mas aqui no Brasil todo mundo coloca o rabinho no meio das pernas aí, acha bonitinho e aplaude. Brasil, Uruguai, Brasil, dia 23, mano. Só isso. Só falando da seleção brasileira, foi convocado hoje a seleção brasileira, não é verdade? Então, só passando aqui rapidamente, os goleiros, Alisson, o Patrício falou que a parte de goleiros é bom pro Silvio Santos, né? Porque tudo é Alisson, o Everton e Ederson. É tudo Alisson, Everton e Ederson, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva do PSG, Miranda da Inter de Milão e o Gil do Shandong Luneng. Laterais, Daniel Alves, né, da Juventus, o Fagner do Corinthians, o Marcelo do Real Madrid e o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Meias, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Guangzhou Evergrande. Guangzhou, né? O Juliano, esse Juliano era aquele do Inter? O Grêmio, que depois foi pro Grêmio, né? É isso aí, né? Tá no Zenit, tá no Zenit, né? Isso. Renato Augusto do Bin, era isso mesmo? Bin Guan. Beijing Guan. Beijing? Beijing Guan. O Diego do Flamengo, Felipe Coutinho do Liverpool e o William do Chelsea. Atacantes Neymar do Barcelona, Douglas Costa do Bayern de Munique, o Roberto Firmino do Liverpool e o Diego Souza do Sport. Vocês acharam que tem algum nome que poderia estar aqui, não? Eu acho também. Eu concordo com algumas convocações, cara. Quem você não gostaria que tivesse aqui? Por exemplo, Domênico, apesar de eu achar que hoje o Gil, não vou falar no hoje, mas eu vou falar na totalidade. Gil e Miranda são dois zagueiros aí que não vivem o auge das suas carreiras. O Gil, ele tá na China lá. O time dele, inclusive, ano passado quase foi rebaixado. Ele foi o primeiro dos que saíram, tá certo? Ele quase caiu pra Série B do futebol chinês. E o Miranda, ele não vive um bom momento também na Inter de Milão. Quem você colocaria, mano? O Felipe, do São Paulo? Não, o Felipe. Jeromel, pô. Não, que Jeromel. O Felipe jogando na Europa, Domênico, eu gosto do Jeromel, mas não dá pra comparar, ô Vieira. O Felipe, aquele zagueiro que era do Corinthians, ele tá prestes a ser negociado com o futebol italiano, ele pode estar indo pra Inter de Milão, inclusive falam também que o Simeone pode estar indo pra lá. O Felipe tá jogando muito em Portugal. O Felipe hoje é zagueiro do Porto. Você colocaria o Felipe? Eu levaria o Felipe, porque se seleção hoje é por mérito, você não pode ficar enraizado com jogadores que você gosta. Eu adoro o Tite, mas eu acho que ele persiste em alguns erros aí, que são alguns crassos e ele não pode cometer. Por exemplo, o Fagner, Domenico Gatto, por mais que jogue na lateral do Corinthians, do meu time, você não colocaria? É um cara que não tá hoje merecendo seleção brasileira, já esteve. Aí? Eu levaria lá aquele moleque lá, o Mariano, que era lateral do Fluminense, e hoje tá jogando no Sevilha. O maluco tá deitando, o maluco tá jogando muito. Jogou muito. Você pega aí, mano. Nada justifica, Domenico Gatto, a convocação do Juliano, cara. Por mais que, no Zenit tá jogando muito, tá jogando porra nenhuma, mano. O que significa Zenit? Nada. Eu levaria o Lucas do Paris Saint-Germain. tá jogando bem também. Você pega o Diego Souza, que foi convocado para fazer a função de falso 9, sendo que ele não é centroavante. Eu levaria hoje o Domênico Gato, com toda a ressalva que podem fazer a respeito dele. Fred. Mas hoje eu levaria o Fred. Hoje é o melhor centroavante brasileiro em atividade. Mas nem joga direito, né, mano? Tá fazendo gol pra cacete, que não joga. Tá fazendo, joga. Mas agora joga, os últimos Paquito. Dois jogos não jogou. Que não jogou. O Fred aí tá marcando gol pra cacete com o Campeonato Mineiro. Vale muito mais a pena, Domênico Gato. É claro, o titular aí no lugar do Gabriel Jesus, até por uma questão de hierarquia, o reserva imediato vai ser o Firmino. Ele que vai jogar no lugar do Gabriel Jesus. Douglas Costa. Não, de centroavante é o Firmino. Mas ele não joga com dois abertos? Hein? Não, vai jogar ali com Neymar e Firmino ali na frente. Você acha? Eu acho. Mas você acha que o Fred já perdeu? Acho mas o Fred, Domênico, mano, eu não levaria nem pra ser titular. Eu não levaria nem pra ser titular. Só pra banco? Opção de banco, caso aconteça alguma coisa com o Firmino. Né? O Diego é banco. Mas né? É que tá, Domênico, acontece alguma coisa com o Firmino, o Diego Souza, ele jogou contra a Colômbia, no amistoso que foi feito aqui no Rio de Janeiro, lá do Engenhão, ele não jogou nada, velho. Não é a posição do cara jogar ali e adaptar de centroavante. O Diego do Flamengo foi legal? Foi legal, merecido, tá jogando bem. Gostaram? E aí, RG, tem ressalvas? O que vocês acharam? Só acho que o Fagner não deveria ser convocado. Né? Só o Fagner? Dessa seleção? É. E ó, que eu adoro o Tite, hein? Eu levaria, no caso aqui, o do São Paulo, Rodrigo Caio. Eu levaria também, aí. Ele no tá lugar sendo de convocado toda hora. Pode ser o Gil, é. O Gil também, sei lá. Eu não levaria o Gil, mas levaria o. E o Thiago, tá jogando bem. Concordo com o Mano nesse lance do Diego Souza. Nada a ver, velho. Pra posição. O Thiago Silva queimou o filme dele quando ele começou a chorar aqui na Copa. E olha, se for analisar mesmo, RG, por exemplo, né, ele levou o Diego Souza. No lugar do Diego Souza, tem um cara que tá jogando muito mais, que também não é centroavante, mas é atacante. O Dudu do Palmeiras. Concordo. Jogando muito. Merecia. Ou não? Merece. E eu como eu tava falando de você, mano. Se Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil hoje. Eu gosto do Jeromel também, acho um excelente zagueiro. Eu sei que o eu não acho que é. Eu sei que o Tite tem uns caras lá que ele é de confiança dele, você percebe. É, né? O Fagner é um. O Fagner, o Gil. O Renato Augusto, o Paulinho. Renato Augusto. O Mano, como corintiano, pode falar, o Fagner não tá voando pra ser convocado. Mas é o cara da confiança dele, cara. Eu sei que ele tá machucado, tudo, mas é melhor, pra mim é melhor. Melhor que o Paulinho hoje, estamos falando de momento, não é momento? Sim. O Tite tá melhor. Não, o Paulinho na seleção tá jogando muito, imagina. Imagina, o Paulinho. Tá fazendo nos times. Não, mas Domênico, o Paulinho na seleção brasileira, inclusive eu era contra a convocação de jogadores que estavam atuando na China. Falei isso do Renato Augusto, falei do Paulinho, mas na boa, cara. Na seleção ele jogou bem. O Renato Augusto jogou bem. Imagina, o Paulinho. É, nos jogos das eliminatórias, depois ainda mais da presença do Tite ali, o futebol dele cresceu demais. E o Renato Augusto, que eu também não era favorável à convocação dele, o cara na Olimpíada, ele carregou o Brasil nas costas, velho. O Renato Augusto, até inclusive ao lado do Neymar, não coloco nem à frente nem abaixo, ao lado do Neymar, foram os dois jogadores mais importantes das Olimpíadas. Eu acho que o Paulinho foi bem. Mas também, olha, vou dizer, o Brasil tem 99% de classificar, né? 99%. Já mudou tudo. Né? Ele pega o Uruguai lá. RG. Já lá foi. Em Montevideo, depois pega o Paraguai, depois, né? Aqui no Brasil, acho que em Brasília esse jogo. Ó, tinha o Lucas, mas tem tudo pro Brasil se classificar agora, também, né? Então, mas Tem alguns nomes, mano. Tinha o Lucas pra levar também, do Paris Saint-Germain, que tá fazendo uma jogando boa bem. O Lucas que foi do São Paulo. Tá jogando bem. Bom jogador. Também. Por que não levou ele? É melhor levar ele do que o Diego. Tá jogando bem o Lucas, ô Mota. Ah, não é verdade, Diego Souza? Dudu tá bem, tá ótimo. Ele tinha oportunidade de levar os caras dele. Eu, particularmente, não gosto do Firmino. Não acho. Também bom. Não. Sei lá, não gosto. Não é um estilo de jogador que me. Nossa. Não, mas o Firmino tá jogando bem também. Eu não levaria, mano. O Firmino não levaria o Diego Souza, mas levaria o Dudu. E levaria, por exemplo, quem você falou aí? O Fred? Pode ser o Fred. Mas o Fred, ele tá pagando a conta da conta. O Dudu, tá ele poderia pagando, ser convocado tá em qualquer outro momento, mas eu acho que nesse exato momento, não. Sabe por quê? A posição que o Dudu atua, esse cara, o cara mais azarado do futebol brasileiro hoje é o Dudu. É que é o Neymar, né? Ele tá jogando muito, mas a posição que ele atua, você tem Douglas Costa e Neymar. Não dá pra levar mais um cara de lado de campo, como é o caso do Dudu. Ah, mas ele pode cair do outro lado. Um cai de um lado, outro cai do outro. Então, mas é difícil, cara. E o Tite gosta de jogar com esse trio, né? Então, mas é difícil, porque você tem dois caras abertos aí que estão comendo a bola. É o Douglas Costa e o Neymar, cara. Pior que tá difícil. É, porque o Neymar... E numa dessas, se vai um Lucas ainda, aquele do Paris Saint-Germain, também pode jogar pelo lado do campo, um pouco mais avançado ali também. Por isso que também ele não levou, né? O Neymar pode fazer o lado direito, só que ele não rende o tanto quanto quando ele joga o lado esquerdo, né? Talvez é verdade. Por isso. Bom, antes da gente partir para os ouvintes, recados. Recados Sim. importantes manda, que eu tenho que dar para vocês, que são os seguintes. Alguns recados rápidos. Quais? Mande sua mensagem de no máximo 30 segundos, né? O WhatsApp tá liberado agora, tá bom? 943530150. Sim. 943530150. Boa. Mande mensagens, a gente vai colocar daqui a pouquinho você aqui, né, mandando mensagens. Outro recado é que tem ainda, né, a vaga para a torcida, estádio 97, camarote único pro Corinthians. Só para corintianos, hein? Para ver o clássico para amanhã, Corinthians e Santos, na Arena do Corinthians. O jogo vai ser 6:30, mas você tem que entrar no ar dizendo eu quero ir na torcida estádio 97. Sim. Outra coisa, você entrando no ar, tá bom? E respondendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Lembrando que também todo mundo já concorre no final do programa a uma camiseta do estádio 97. Outra dica importante é que você tem que fechar, tem que fazer a sua reserva para a nossa 9ª edição do resort do estádio 97. Faça o mais rápido possível, 9, 10 de junho, 9, 10 e 11 de junho, sim, teremos a 9ª edição do resort do estádio 97, sim, no Bourbon Resort Espanha Atibaia. Você pode pagar em 6 vezes nos cheques, olha, cartões, Visa, Mastercard. Olha, é a sua oportunidade agora. Liga lá na Lotus Travel para fazer a sua reserva. Ligue, sim, já, 28964665. Repetindo. 28964665, estamos passando imagens da última edição do resort, que foi sensacional. Tem campeonato de futebol society, campeonato de futebol de botão, bingo do estádio 97, futebol no videogame, jogos da cassineira. Nós estaremos lá fazendo já o estádio 97 na sexta-feira, no dia 9, já às 5:30 da tarde, já recepcionando todo mundo, né? Que é a hora que o pessoal, sim, tá chegando, aquela, sim, coisa, sim, já conversando com a galera, colocando o pessoal para participar do programa, aquela coisa toda. Teremos a resenha do Zé, e essa resenha vai ser imperdível, hein? Além do Zé e do RG, que já são os caras que participam de todas as... Quer dizer, teremos um novo integrante. O Alê estará aqui, não é verdade, RG? Obrigado, Alê. É, o Alê. Olá, eu sou o Alê. Regado é um conjunto de samba. É verdade. Teremos show de stand-up com o Rudy Landucci. Ou seja, meus amigos, olha... Vai ser sensacional. E pra bicho mulherada tem um monte de coisa bacana também. Então nem se conta. Então olha, se você tá afim de ter aí 3 dias legais, passar 3 dias, um final de semana bacana ao lado da gente, liga agora. 2896-4665. Boa. É o pessoal da Lotus Travel. Aí você pode mandar um e-mail também, né? Olha o pessoal comemorando lá, tá vendo? É. Aí já é o futebol o de botão. Cara, que legal. Eu com o botão do Vieira. Ninguém ganha de mim. Olha, eu joguei. Eu jogo muito botão. Eu vou jogar com o botão do Vieira. É, o Vieira. Eu jogo muito botão, cara. Eu falei assim, agora eu vou desafiar o Domênico. Tomei 5, velho. Eu jogo muito isso aí, não tem jeito não. Ó. E eu sou que nem humano. Humano é no videogame, eu sou no futebol de botão. Nota, eu não jogo qualquer um, não. Aí, tem a triagem, né? Não é assim, não, mano. Tem a triagem, nós somos o Pelé desse troço aí. Eu sou, lógico, no futebol de botão. Não é hora que quer, né, mano? Não é a hora que quer. Domênico, é que Gato, quer jogar com a gente é mais difícil do que você conseguir uma consulta no SUS. Exatamente. Velho, você tem que ir hoje pra ser atendido ano que vem. Exatamente. É todo um processo, velho. É todo um processo. É igual ganhar na Mega Sena, Paquito. Não é tão básico assim. Cheguei, joguei. O cara precisa ser bom, velho. O cara precisa ser bom, isso aí, mano. Olha, se você quiser, então, faça a sua reserva, 28964665. Sim. O pessoal da Lotus Travel tá lá pra te atender nesse momento. Sim. Tá bom? Antes da gente partir pra primeira ligação, o Mano vai falar de conquista agora pra gente poder falar aí e conversar com os ouvintes, né? Opa, vamos lá. Ó, quer uma baita dica, rapaziada? Então se liga, hein? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo, hein? Já viu as parcelas, rapaziada? Tenho certeza, boa, que cabem direitinho no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir para que vocês possam acreditar, hein? Parcelas a partir de R$ 499. Domênico gasta isso com estacionamento aqui na Paulista, porque o carro dele é grande e ocupa duas vagas, velho. Então tem que pagar duas vagas. É isso aí, Domênico Gato. Olha só que parcela baratinha. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Boa. Agora é a chance de você poder sair do aluguel, amigão. Quer mais vantagens? Eu sei que você quer. Aqui, rapaziada, vocês vão viver cercado de muito verde, em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer, para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. Nada melhor do que você morar num lugar top, hein? E esse conquista aqui, Domênico Gato, Jardim Amaralina, é o lugar. São apartamentos de dois dormitórios e uma vaga. E olha só outra baita dica pra vocês, hein? É o melhor preço da região, com entrada facilitada e TBI e registro grátis, além da possibilidade de vocês poderem utilizar o FGTS também. Olha só que boiada, hein? Conheço o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Para que vocês possam aí também aí ter mais informações a respeito, liguem lá. 3781-4133. 3781-4133. Ou vocês podem conhecer o empreendimento também acessando o site. Anota aí, ó. conquistamaralina.com.br. conquistamaralina.com.br. Bom, mano, é isso aí. Esse é o Estádio 97, partindo agora para as primeiras ligações no 3284-7097. Em nome aqui de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue, 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também em nome aqui, deixa eu ver, de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Primeiro ouvinte para participar agora, vamos lá. Que é isso? É cachorro pequeno. Qual aí é pincher, velho. Não. Schnauzer. Não. Pug. Não. Pug. Projeto. Também. Projeto não. De cachorro. Não. É o Shih Tzu. Não. Salsicha. Linguiça. Maltês. Maltês, ah, isso. Boa, mano. Boa, sabia, mano, que eu conhecia esse latidinho. Alô, caraca, hein, velho. Alô. Quem fala? É Thiago. Thiago com TH ou sem o H? EI. Ah, Ti. Thiago. É o Thiago. Thiago. Tiago. Tá em cima, tá embaixo. Tiago do quê? Tiago Pereira da Silva. Tá certo, Tiago, aí. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. RG 2.6 hoje, hein? Hoje vai ficar hoje. Vai rolar, hoje vai rolar. O nome dele hoje nas ruas de São Paulo. Como assim, RG? Tiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional! Bota 10! Sensacional, salvou a hora. Tem marchinha, né? Mandando bem. Tamo junto, tamo junto. Tem bloco, né? Hoje foi bem, ô Thiago? Beleza, Dudu. Foi bem aí o puxador, foi, né? Foi bem, o puxador tá bom hoje. Quando o sombrinho aí, ele só dá seis. É engraçado, né? Os dois são... Eles são namoradinhos. Cadê o sombra? Cadê você, sombra? Cadê o bebê? Não entendi. Sombra, onde você tá? O bebê. Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, bosta, né? Não tem madeira. Tá aí, na madeira, não tem mais madeira. Acabaram com a madeira lá, velho. Agora é plástico. Tá certo. Thiago, qual que é o bairro? Eu sou do bairro Jardim Selma. Como? Como? Jardim Selma, cadê? Jardim Selma? Peraí, tem o parque, tem o bosque. Thelma. Thelma. Eu tô dando. Eu tô dando. Né, tá dando, tá dando. É Thelma ou é Selma? Cadê o Benjinha? Thelma. Eu tô dando. Thelma? Thelma, não, tô dando. Não, eu tô dando. O que não, você é, né, Motinha? Pô, Motinha, aí não. Fala pro Vá procurar no Google aí, tá o Benji aí. Porra, eu? Eu sou gay? Não. Sou, amigão. Vamos ver que melhora aí. Eu tô no Jardim São Luís hoje. Jardim São Luís. Agora melhorou. Zona Sul, né? Agora melhorou, hein? Zona Sul, amigão. Vamos ver a Zona Sul, que eu tô no meu local de trabalho hoje. Aí, Zona Sul, amigão. Agora, aí facilitou. É lógico, sempre faz isso. O dono tá na área hoje. Né? Não. E aí, velhinho, e o time? Eu sou o Corinthians. Ah, sim! Corinthians, mano, é nóis. Tio Katsu, vá pro inferno. Que isso? Que isso, mano? Ô, amigão. Oi. Tá gostando da versão Corinthians 2017 nas mãos do Carilli? Pô, mano, aos poucos tá ajeitando, né? Parece que devagarzinho vai fazendo 1-0 aqui, 1-0 ali. Então, cara, mas com relação aí à performance do Corinthians, se a gente pegar como parâmetro o ano passado, principalmente o Campeonato Brasileiro, no segundo semestre, que o Corinthians deu uma piorada, comparar com esse ano, o Corinthians ele melhorou, mesmo não tendo feito placares tão elásticos assim, mas o Corinthians ele tá melhor do que terminou o ano passado, você não acha? Ah, acho, já vinha melhorando um pouco, né? E aí quando chegou agora no contra o Palmeiras, já acho que o time já ficou mais empenhado, até pela empolgação que deu a vitória. Foi boa vitória, 1-0, sofrido com cara de Corinthians, mas já tá melhorando, hein, mano? É, também acho, cara. É questão de dar um pouco mais de confiança aí pros jogadores do Corinthians e até pro Carilli, né, cara? Porque o Carilli tá com o rojão na mão ali, mas ele teve a hombridade de assumir. Porque muitas vezes ali o cara também fala pro presidente, ó, presidente, ó, acho que não é o momento, acho melhor trazer um cara aí mais consagrado, não sei o quê. É. Mas o cara, ele também foi macho ali e falou, não, pode deixar presidar. Conheço os jogadores gostam de mim também, os caras me respeitam, pode deixar que eu vou conseguir dar liga nesse time. E o cara tá fazendo um bom trabalho, cara. Eu acho legal quando um cara assim que já tá no clube ganha uma oportunidade e consegue aí fazer um bom trabalho e começa a ter êxito no... na função dele, porque muitas vezes aí é mais fácil, mais cômodo, você lá gastar um rio de dinheiro pra trazer aí um cara mais consagrado que muitas vezes vai pra lá e não consegue fazer nada, então é legal você manter aí um cara que já conhece a boleirada que tá jogando no clube, os boleiros gostam do cara, respeitam o cara e eu acho que pode ser que o Carilli consiga dar liga sim, quem sabe o Carilli não é o novo Tite, né, cara? O ambiente tá melhor, colocando a molecada pra jogar também, né? Aí, ô Carilli, o Tite, antes de passar pelo Corinthians, ele só era o Tite. Ele não, ele era conhecido como Adenor. Aí passou pelo Corinthians hoje. Se ele descer no Vaticano, o Papa pede bênção pra ele. Porque ele passou pelo Corinthians. Mas é verdade, mano. O Corinthians, ele conseguiu colocar no Tite aí um status que ele não tinha. E vice-versa também. Porque o Tite, ele foi vitorioso no Corinthians também. Não tô falando que foi uma relação de mão única, não. Os maiores títulos do Corinthians são dele, né, mano? O Tite também foi monstro no Corinthians, mas... querendo ou não, Carilli, tem que se esperar no Tite. Vai saber se daqui 2, 3, 4 anos você não pode ser o próximo técnico da seleção. Eu acho que a integração dele com o Loss também tá indo muito bem, mano. Também acho, mano. O Osmar Loss aí é um cara que cuida da base do Corinthians. Todo ano o Corinthians ele chega em finais de Copa São Paulo, ou pelo menos chega longe, avança, apresenta alguns jogadores aí que tem uma certa qualidade. Eu acho que isso também tá atrelado ao trabalho do Loss, sim. Concordo contigo. E espero, sim, já que eles estão fazendo um casadinho aí, o Carilli e o Loss, que ambos possam... dá oportunidades pra essa molecada aí. Coloca pra jogar, mano. Põe aí o Maicon, põe o Marciel. Se tiver que colocar Pedro Henrique, põe Pedro Henrique. Põe Arana, põe Léo Príncipe. Tem que colocar os moleques pra jogar mesmo, mano. É melhor colocar esses moleques do que esse monte de batráquio que tá lá, mano. De vez em quando se arrastando. Ô, mano, deixa eu falar. Eu fiquei tentando ligar na semana passada pra ir ver o jogo contra os porcos. É. Mas não deu. Eu quero me torcer do estádio 97 ainda. Garantiu a sua vaga, cara. Ligeiro, então você precisa estar na rua Tutóia, número 77, às 2h30 da tarde. É isso mesmo, Domênico Gato? Tô correto? Como é que é 2h30? Rua Tutóia 77, isso mesmo. 2h30 da tarde, você precisa estar lá amanhã, sabadão. Mas, ó, tem que ir de terno e gravata. Tem chinelo, ou smoking, tá, cara? Traz de gala pra ver o show, mano. E aproveitando também aí mais uma informação a respeito aí dos jogos do Corinthians. O Corinthians no jogo de volta, porque o jogo de ida o Corinthians vai jogar lá no campo do Luverdense ou da Luverdense, deve ser do Luverdense. Então, no jogo de volta, a diretoria também barateou o preço dos ingressos aí pra que tenhamos casa cheia, cara. Eita. Atitude legal, bacana. O ingresso mais barato vai custar 20 pau, que é o setor norte ali, que é o setor das organizadas. Mas o ingresso mais caro vai custar 90. É bacana, né, não, cara? Porque Copa do Brasil, ainda mais nessa fase aí que o pessoal fica meio, não sei se vou, se eu deixo de ir, não sei se eu vou, se eu deixo de ir. Quando você barateia mesmo o ingresso, a tendência é de ter casa cheia, ou não? E pra amanhã, mano? Eu acho que a torcida tem que pegar no pé, mano. Quando o time tá fazendo corpo mole, não tá correndo, não tá se esforçando. Sim. Mas a partir do momento que o time tá se esforçando do jeito que tá, a partir do momento que tem um palmeirense mexendo o saco aqui, a partir do... Fio Garfo o nome dele. Que isso, mano? Não, você tá louco! Meu Deus! A partir do momento que o time tá correndo atrás, ô, mano, tá se forçando, a torcida tem que parar de reclamar, parar com o modismo e apoiar de verdade. Concordo e contigo. E os preços pra amanhã, mano? Então, RG, os preços pra amanhã ainda estão mantidos aí com os preços antigos, mas a procura tá grande, RG. É. A procura tá grande, aí até ontem aí já tinham vendido aí próximos dos 30 mil ingressos. Não, digo, o setor lá que o pessoal sempre reclama que nunca vai ninguém porque é muito caro. Não, lá, mas barateou, vai... RG. O setor oeste aí ele barateou. É que esse ano, a Arena Corinthians, é que agora eles lotearam aí o setor oeste. Tem até o oeste central e o corner. E tem o oeste superior também. O Corinthians vai de bússola no estádio. Não, o corner ali na frente dos escanteios ali costuma ser mais barato. A parte central é um pouco mais cara. Eu particularmente gosto mais de assistir o jogo ali, na frente do escanteio. Eu sempre fui acostumado a assistir jogo ali e eu prefiro ali. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí à procura dos ingressos, RG, pro jogo de amanhã, a venda, a expectativa é que se não tiver uma casa cheia amanhã, a tendência é ter mais de 30 mil. Porque até ontem à noite já tínhamos uma venda aí que estava beirando a casa dos 30 mil. Então, possivelmente, até amanhã, na hora do jogo, aí deve ter em torno de uns 35, talvez até um pouco mais. Ah, eu acredito sim. Porque... sabadão, né, meu? Pô? Sim, imagina. E outra, RG, é um atrativo, cara. A cidade de São Paulo, que é uma cidade feia, horrorosa. É que você não tem tanta opção de lazer, cara. Nada melhor do que ver o maior time da América do Sul em campo. É. Então é bacana mesmo. Vamos lá prestigiar, Fiel. O bagulho é louco, só mano. Amanhã é Corinthians e Santos, mano. Ô, amigo. Oi. Mas, por exemplo, Corinthians e Santos, no retrospecto aí, ó, de 5 partidas na Arena, 3 vitórias do Coringão, 1 empate amassando o Santos e 1 vitória dos caras que não valia nada porque o Corinthians doou. Velho, o retrospecto é nosso, hein, velho? Não, olha, velho, eu vou falar um negócio, viu? Eu acho que um 2-0 amanhã tá bom. O Santos não chegou a tomar meia dúzia igual o São Paulo, mas o retrospecto do Santos também não é bom, não, RG. O bagulho é louco, mano. O Santos passa muito pelo Lucas Lima, né, mano? E o Lucas Lima não tá criando, não tá jogando do jeito que sabe jogar, então acho que amanhã dá pra gente amassar os caras lá. O telefone do Modesto aí, vamos fazer uma parceria aí, um casadão? Entendeu? Você sabe que toda vez que você fica com essa fanfarrice aí, de falar muito o cacete antes de um jogo, você toma cacete, toma nada, cuidado, toma nada, tio. Toma cuidado. Nada, mano, que é Corinthians. Ó, RG, vamos fazer um casadão aí, você que tem o telefone do Modesto aí, ó. Que você quer? Ó, propõe uma troca pra você, ó. Marquinhos Gabriel, que foi quase o Neymar cover lá no Santos, jogou muito. Neymar cover. Giovanni Augusto, tá certo? E Guilherme. 3 jogadores por 1. Pelo Lucas Lima que tá embaixo lá. Tô fazendo um favor pra você. Não. E o Santos tem 10% do passe. Se vender por 30 contos, vocês vão ganhar só 3 milhões. Todo torcedor corintiano que entra aqui diz que o Corinthians precisa melhorar pro brasileiro o ataque. Rodrigão, eu boto na parada. Vai? Que Rodrigão, tô precisando mais um meia. É Lucas Lima que tá embaixo lá, a torcida vaiando, querendo bater no cara. Logo os caras se acertam no Corinthians lá. Para. Não, mas o Lucas Lima tá lá pra ser reserva do Jadson e do Rodriguinho. Eu queria ele pra ser uma opção de banco. Então deixa ele titular lá no Santos. RG moeu um negócio, amigo. A gente não quer essa porcaria aí, não. Não, mas era pra ser reserva do Rodriguinho e do Jadson. O RG moeu o bagulho, então fica lá com o jogador encostado lá. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço pro pessoal do trabalho aqui, ó. Tá ouvindo a gente lá, o Chignoli, o São Paulino Roxo lá. Toda semana tá no Morumbi apanhando, sofrendo. Nosso amigo palmeirense aqui também tá sofrendo muito, Rodrigo Marques. Mas você trabalha com o quê, velho? Eu trabalho com TI. TI, ó, a galera do TI aí. Ele trabalha com TI, velho. É. Isso, com TI, a galera do TI que sofre aqui, ó. Todo mundo já era pra ter ido embora. Sexta-feira a gente esquentando no escritório aqui. Abandona, velho, você é louco. Não dá não, mano. Por que trabalhar, não? Né, pô? Tem que levar o leite das crianças. Ué, mas fala pro teu patrão, fala, ó, eu tô sendo aqui escravizado, fala, uma vez apareceu uma mulher aqui no Brasil chamada Princesa Isabel, mano, que acabou com esse regime aí, velho. Ah, acabou, mas tem que trabalhar, né? Baixa acabou, aí no Google, mano. CLT, pô. Então, mas baixa aí no Google, mano. Mostra pro teu patrão. Fala, ô, patrão, chega aí. Aí a tela aberta, assim, ó. Põe lá, o Princesa Isabel. Aí tem lá a idade da mulher. Ela tinha até um pouco de buço, mas ela foi lá, Regina número 2. O quê, mano? Um pouco de buço. Ela assinou lá a Lei Áurea, mano. Acabou com essa parada aí, tio. É isso aí. Apresenta ela pro teu patrão aí, mano. E pica a mão. RG porque... número 2. Quero mandar um tapa na camurça pra minha. Uma moela pra minha namorada também. Qual que é o nome dela? Débora Matos. Como? Débora Matos. É, mas namorada, você usa, aquele cartãozinho médio, hein, velho? Não vai abusar, hein? Qual que é o médio, RG? Aquele de sexta-feira pra você conhecer a cabeça do bacalhau, entendeu? Pô, perdoe-me até fazer uma associação com a sua namorada, mas como você falou agora a respeito aí de mulher, e eu tava treinando hoje... Treinando o quê? Eu tava treinando na academia lá, tava na K2 lá treinando, e aí eu vi aquela... Tem as televisões assim que vão passando a notícia. Quando eu tô treinando, eu tô dando uma pescoçada no que tá acontecendo. Véi, vocês acreditam que aquele goleiro Bruno, o maluco vai pedir exame de DNA, Sombra, do moleque lá do filho, pra do saber Bruninho? Se é filho dele? Agora o cara quer pedir exame de DNA? Qual o filho? Aquele... O que foi o pivô o Bruninho, lá na... Filho Bruninho, velho. Filho Bruninho Samúdio. Vamos pedir DNA agora. Você acredita, velho? Sarrista esse maluco, hein, velho? Só falta dizer que quer ir no ratinho também. Pois é, velho. Você acredita nessa fita aí, gente? Tá tirando homem. Agora o cara quer fazer isso, velho? Tá tirando homem. Ele não podia ter feito isso antes de fazer a bobagem que ele fez ou então mandou fazer? Vá pro inferno, tá mano. Tá tirando homem, meu. Tá louco. Ah, ele tá parecendo demais, né? Você é louco, tipo. É? Mas, ô, amigão, obrigado pela audiência, viu, parceiro? Ô, mano, deixa eu fazer o merchan também. Pode falar, mano. Fala aí que é tudo nosso. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, velho. Você ganhou um kit top aqui do desodorante Extreme. Esse kit é fera, hein, velho. Você vai curtir, hein? Aproveitar a maior dificuldade pra ligar pra vocês aí. Pô, acompanho vocês aí há uns 2 anos. E, pô, vocês ajudam a gente pra caramba a enfrentar o trânsito. Fora a resenha, né? A resenha é engraçada pra caramba. Valeu, parça. E você tá quer ajudar na caixinha, aí, cara? É nóis, velho. Não, você caixinha? Já tem merchan pra caramba. Não, mas... Você tem que ajudar nós. Ó, velho, tá de brincadeira, mano. Ajuda nós aí. Tem uma conta corrente, a gente vai passar daqui a pouco a agência, conta e... É verdade. E o, mano, aqui é e o CPF, mano. Não, não, pode doar qualquer valor, velho. É tipo sócio torcedor. É melhor pedir do que roubar, velho. É sócio torcedor do estádio, mano. Ó, vamos fazer uma promoção chamada assim, amigão. Ó, eu quero ter 1 milhão de amigos. Aí cada ouvinte deposita 1 real. Pô. Aí quando chegar na quantia de 1 milhão, a gente faz um rateio aqui entre os integrantes aí. Tá certo. Vocês já tem bastante, mano. Só os apartamentos aí nas Praia Louca, mano. Tem que ir pra Praia Grande representar. Ó, eu vou também, mano. PG é nós, hein, mano. Faz tempo, hein, mano. PG é nós, mano. Para, então, vai. É nós, velho. PG, qual, tio. Qual a última vez que você teve em PG? Praia Grande. Ah, faz uns 2 anos, mas eu adoro a Praia Grande, mano. 2 anos. Praia Grande, mano. Eu nem chegar lá, motinho. Eu fui no AP do meu amigo Kaká, mano. E se, não, e se não tiver dinheiro, manda ovo de Páscoa pra nós, velho. Tá bom também. Pô, faz tempo que não. Ô, mano, manda um abraço aí pra galera que joga futebol de sábado lá, o futsal na quadra GU. Boa. A galera da rapaziada da academia. Mas mundo. Você joga que hora, velho? Vamos ver se o time é bom. Ah, não, é só o rachão, só o famoso rachão das 8 da manhã do sábado. Ah, velho, 8 da manhã não, tio. Ó, o jogo bom começa aí, o paga pra capar a partir das 10, mano. 8 da pô, manhã, é o cara. Rachão, e aí depois estende, né? Não, então, mas aí o bagulho, começa das 10, aí vai até. E inclusive, ó, até umas 2 da tarde aí são os caras filé. Porque sábado de manhã, velho, é dia de lavar o carro e voltar da balada, mano. O cara ainda tá indo pra casa pra dormir, mano. Mano, você lava que carro, mano. Porra, mano. 8 da manhã, mano. O mano não lava mais carro, não. Você tem que pagar, tem que pagar mais barato pra alugar 4, 8 da manhã, mano. Tá na fase do pagar pra lavar. Vou falar, velho. Ah, você não lava na frente da sua casa. Não, mas isso é um bagulho que eu não faço mesmo, velho. Lavar um carro, mano, é um saco. Ah, era legal, não, só o fato de ter que tirar a mangueira de onde ela tá enrolada, velho. Depois ter que escorrer a água dela inteira, velho. Mas quer que tire a mangueira, o mota vai lá e tira. É zoado, mano. Zoado, mano. Paga, ah, é legal lá, lavar carro, vai. Você lavaria o carro do mano? Lavo por baixo. Por baixo, por cima. Lavo por baixo, lavo bastante. Por todos os lados você lavaria o carro do mano? Eu vou ali lá e gasto lá. Garota molhada, 15 reais, mano. Ali perto do escapamento. Eu vou lá e gasto aí os 15 reais aí, mando lavar o carro, mano. 15. Sei. Meu sonho é ter um lava rápido. Sei. 15. Meu sonho é ter um lava rápido. Passar silicone por dentro. Ah, é, mano? Eu adoro. Nossa senhora. Ele chega de carro. Ele quer fazer a garota molhada pro mano. Eu vou fazer, vou pôr uma camisetinha. Ah, eu podia lavar o mota, e aquele mano? Rego de fora, hein? Sim. Nossa. Limpando o pneu. Aquilo é básico, velho. Olha, eu podia lavar que o tá mota, passando mano. Pretinho. Eu podia lavar o mota com aquela VAP pra arrancar tinta de parede, sabe? Quando você coloca os bichos bem fora. Mas ele vai furar os olhos dele. Não, mas eu não miro na cara. É tipo aquela cena do banho do Rambo, né, velho? Imagina, eu faço só um X nas costas do mota, mano, com a VAP. Os caras empurrando o mota no muro ali, velho, com água. Pô, mas sabe aquele programa japonês? Eles têm essas coisas, né? Teve uma prova dessa que o cara ia, velho. É. Mas ficava uns vergalhão nos caras, velho. Vergalhão não, é vergão, vergalhão. Vergalhão. Vergalhão é aquela... Vergalhão é de obra, aquela nossa. Aquela barra de ferro gigante lá. Ah, eu vou falar o negócio. Vergão, né? Vergalhão. Vergalhão. Ah, mas alguém é. Oba, desce com o X alfafa aí pro moto. Isso, cara. Juiz. Trai. Ah, que feio. Ah, juiz. A barra gaúcha. Pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora. Amarelo, você aí, meu. Quem te fez, né? Para, Cláudio. Acabou a falta aí. Ô, Thiago, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Valeu. Ô, Sombra, só mandar um abraço aí pra galera do grupo. Não podemos esquecer também o grupo da resenha do pessoal do trabalho aqui. Resenha. Boa. Beleza? E aí, um abraço pra todo mundo aí. Valeu por pelo dia a dia aí. Obrigado pelo... É Rua Tupã 77, né? Isso. Na esquina, horas, né, mano? Na esquina com a Brigadeiro ali, mano. Maravilha, vamos lá, vamos assar um peixe amanhã. 2h30 da tarde. Ih, ó, vai assar um peixe amanhã, RG. E ó, velho, se puder nem almoçar, nem almoça, mano. Deixa pra comer lá, porque tem um rango firmeza. É bom. Demorou. É da hora. Falou, cara, abraço. Obrigado, valeu, irmão, tamo junto. Motinha, e o Santos, Motinha? O Santos, RG, a grande dúvida. Vai ou não vai os meninos? Lucas... Menino. Menino? É, o Lucas. Menino de 48, mano. O Lucas Lima não é velho? Não, mas é o único aí, os meninos. Eu acho que, então falar o menino. Que sempre falaram meninos da vila, não falaram? Acho que vai Renatinho, acho que vai Ricardo Oliveira. Ricardo é dúvida, hein? Acho que vai. Tá, todos eles, aliás. Lucas Lima, joga? Os três treinaram, mas esses três são colocados como dúvida. Né? RG, eu tô achando você muito assim. Triste, cabisbaixo. Receoso. Vou te falar, amanhã o Santos ganha. Do ele viu o retrospecto, não, Paquito. Não, tô achando você muito cheio de tato. Mas é óbvio. Não, muito cuidadoso. Não, muito pelo contrário. Tá com uma cara de Santos. Aonde, filhão? Aonde? Não, não tô de sacanagem. Não tô de sacanagem. Não ilude a RG. Não tô iludindo. Você tá sendo sacana com a RG. Eu não acredito que o Santos perca amanhã pro Corinthians. Sinceramente, não. Não acredita, Não. Que perca, não. Nem empate? O máximo, não. Se não perder, ele tem duas opções. Ou ele ganha ou ele empata. Boa dedução. Né? Eu tô dizendo que eu não acredito que ele perca, ele só... Olha, isso me contou um amigo outro dia, que ele trabalha com uma rede... Não, trabalha com alimentação. Aí chegaram lá pro funcionário dele e falou assim: mas quais desses sorvetes tem não tem lactose? Aí ele falou assim: eu não sei, mas eu posso te dizer os que tem. É. Como assim? Mais ou menos por aí, né? Puta, é um gênio, né? Mas eu acredito num jogo legal amanhã. Porque vai ter casa cheia, sim. É um clássico, esse clássico tem tradição. Mas eu acho que vai ser um joguinho legal, sim. Não, mas é que você não tem que ver se vai ser jogo legal. Você tem que ver se o seu time vai ganhar. Ah, mas eu não tenho bola de cristal. Eu acredito no meu time. Eu tô acreditando mais que o Santos ganha. Eu acredito. E tá ligado qual que é? Você tá querendo sacanear o véio pra motivar o cara, velho. Não tô. Eu acho que tá, mano. Se tem alguém aqui que eu jamais sacaneio, chama-se RG número 2. Você tá sendo irônico. Eu tô sentindo ironia nas suas palavras. Mas eu não tô de sacanagem. Eu tô achando que o Santos ganha. Tem essa, entendeu? O RG tá sabendo o que tá acontecendo, ele não é um tonto. Ele sabe que o retrospecto ali não é favorável. Eu tô sabendo o que tá acontecendo. O Santos não perde amanhã pro seu time. Peraí, então você acha que vai ganhar? É lógico. Tá de brincadeira, você não acredita nisso. Agora... Você não acredita nisso. Agora eu precisei forçar o RG a falar que o Santos ia ganhar. Melhorou, vai. Ele se sentiu acuado e ele falou assim por osmose. Ele não acredita nisso. Uma firmeza de uma gelatina. Tá na cara. Sombra, o RG agora, ele tá como se fosse aquele boxeador que quase caiu 3 vezes no primeiro round e bateu o sino e foi pro corner. O corner lá, o sino salvou o cara. Aí ele tá lá e o técnico falando: você tá melhor demais, na luta, mano. Chacoalhando o cara. O RG tá mais grosso que o Fernando Torres ontem, velho. Tá de brincadeira. Ô, mano, ele tá com aquela toalha. Você acha, mano? RG, você não acredita nessa parada que você tá falando? Estou cuspidando balde. Estou esperando. A escarradeira. Estou esperando segunda-feira para os momentos do você quer zoar? Ai, ai, ai. Entendeu? É isso. Mas você zoa quando? Você é comentarista de obra pronta. O senhor, mano, também é muito engraçado. Pelo mesmo tempo que ele fica. Não. Apostar que é bom, não aposta. Aposta que é isso da zica. Ele falou que o Corinthians vai empatar. Não, você não estava aqui. Você não estava aqui. Ele fez um discurso. Nossa. Falou. Ele foi aos primórdios. Falou desde o início da construção do estádio. Resgatei o histórico. Lava Jato. Falou de Vicente Matheus. Naquele tema. Que combinaram tudo. Naquele tema. Lava Jato, quem tem é você. Naquele tema que ele não respira. Aí no final de tudo foi perguntado: mano, quem ganha amanhã? Ele fala: empata. Eu acho que vai empatar porque o Corinthians tá focado na Copa do Brasil. Aí você quer o quê? O Corinthians tá focado no palhaço. Aí você quer o quê? Você é um palhaço. É o famoso paspalho. O mano tá se transformando. Você não quer fazer de manhã o morde-a-sopra aqui com o palhacinho, o Domênico? Poderia. Convidado. Uma parada é a seguinte, Sombra. O Corinthians hoje dentro da arena, por mais que de vez em quando ele dê uma capengada aqui, uma capengada ali, mas o aproveitamento é embaçado, velho. O aproveitamento do Corinthians na arena é embaçado. O Corinthians tem aproveitamento dos Estados Unidos em terra. Quando cai um aviãozinho ali, é verdade, mas a maior parte nós derruba, velho. Mas quando um tá melhor que o outro, meu amigo, vai pro aproveitamento. Vai tudo pro saco. Ô, Motinha, e o Copete? É verdade que tentaram lá fazer oferta pra levar o Copete, o Santos ainda foi lá e prorrogou o contrato dele? Copete era um carro do GTA. Eu não sei. É verdade, velho? Sim. Sim, senhor. Não, lá era o Coquete. É verdade. Ele é um ótimo jogador, Copete, hein, Dias? Você não pode perder esse cara, não, né? Ele é um bom jogador. Eu gosto muito dele. O Copete é um bom jogador. Copete. Mas você troca Copete, Wellington Ney por Copete? Você troca Luiz Araújo por Copete? Não. Então, mas você fala, é um ótimo. Ué, mas há um tempo atrás o São Paulo não tinha um Copete. Monta a troca, o Luiz Araújo pra um cacete. Parece aquela cabine do isso? Que isso? Juiz! Falei fora do ar. Você tá demais, velho. O Santos renovou o contrato com o Copete até 2018. Meu Deus. E segundo o pessoal do lance, a renovação era automática até 2020, né? Mesmo assim, o atacante renovou o contrato até 2021. A oferta de 4 milhões de euros. E o Santos não aceitava vender por menos de 20. Então fizeram uma extensão no contrato. 20 milhões? Caraca, Copete custou 5 milhões de reais ao Santos. Vai render bem pro Santos. Hã? No futuro vai render bem. Milhas, né? Você vê, se vendesse agora, já era 8 de lucro. Já tinha um din-din não aí. É? Verdade. Um bom din-din. E aquele Nogueira? O Nogueira que queria brigar com o repórter do Globo? O Nogueira. Mandado embora. Ele desmentiu agora. Inscrito no Paulista. Foi inscrito. Quem foi que mandado embora? Não mandaram. Cogitaram a possibilidade. Inscrito no Paulista ele ainda. Mateus, e falar em Santos, terça-feira o convidado do Estádio 97 é Mano Brown. É verdade. Até o programa imperdível, terça-feira, Mano Brown vai ser meio futebol, meio Santos, meio música, vai ser meio de tudo. Se o Santos tiver ganhado, então, ele vai deitar. E eu quero ver, eu quero ver aqui se ele vai assumir. Eu quero ver o menino, o menino quebrada agora. Vai, quebradão, vai o Rua Toco. Qual o problema? Vou falar do retrospecto. Chega junto lá, Rua Toco. Vou falar do retrospecto. Pera aí, existe mentira no que eu tô falando aqui? De 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Ué, repito aqui o retrospecto pra ele. Aí vai ter um a mais pra qualquer quesito aqui, mas vou repetir. Não tem grilo, não. Eu quero ver se ele vai assumir no ar que Nego Drama foi inspirado na minha vida. Nossa, mãe! Ai, mano, você tá demais. Olha, vale mais a panzarra. Se ele estiver escutando, ele já não vem, velho. É, velho. Ele comeu alguma banana, viu? Posso falar, Felipe? O Mano vai acabar com depois dessa do Mano, meu viu? Deus, só complicou, não é não, Benjamin? Parou. Tudo. Pode parar. Que eu vou falar de um assunto muito sério. Fala. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, me cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Nossa, meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei não, era algum Mota, bicho Deus. Morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Podre. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRIECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Meu amigo Jeová Santista falou que ele troca Luiz Araújo por Copete, ele gosta mais. Vou te falar, Luiz Araújo tem um futuro bonito, viu? Ah, sim. Luiz Araújo é uma aposta, né? Né? É. Luiz Araújo é uma aposta. Mas eu não troco, viu, Jová? Fica na sua. Jová tá de olho. Ai, ai, ai. E o São Paulo grande teve... abraço aí pro Jová. Três mas jogadores não, né? Aí convocados para seleções, né, chefinho? O Bufarini, o Prato e o Cueva, né? Que vão desfalcar o São Paulo exatamente no clássico contra o Corinthians. E o Corinthians teve o Fagner. Fizemos isso pra dar uma equilibrada. É. Então, aonde, filhão? O Corinthians também não vai ter uma parte de jogadores. Quem? Ué, você tem lá Fagner convocado pra seleção brasileira. Só o Fagner. Como não foi o índio? Só o Fagner. Como não foi o índio? Eu falei, acabei de passar. Quem mais? Balbuena, o Romero e o Casim, que tá indo pra seleção turca. Balbuena foi convocado? Foi. Tá na seleção do Paraguai. Pra onde? Mentira, convocação. Abre aí o site. Cadê? Abre aí o site cidadedeleste.org. Que? Cidade de Leste? Os caras perderam só o Fagner. E mano, ele é uma figura, eu velho. Eu falei, pô. Ele é o Fagner. Entra aí no bagulho, João. É pra dar uma equilibrada. Ele falou do Casim mano, é o Casim. Hoje, mano, tá impossível, velho. Casim joga onde, mano? Você tá louco. O Casim vai jogar no lugar do Rooney na próxima convocação. Cadê o juiz? Que isso? Ai, tá demais, meu Deus. O que aconteceu hoje, RG? Tomou todas. Ô, Vieira. Dos convocados. Ó, dos convocados. Você tá louco, velho. Ó. Wagner, aí, Marquinhos, tá certo, peraí, tô mentindo aqui. Peraí, mas o Marquinhos não joga no Corinthians. Peraí, eu falei agora, dos convocados, jogou um jogo, 7 só. Jogadores já passaram pelo Corinthians e 4 foram formados ali. E daí, passaram? 4 foram formados no Corinthians. Como, tá de brincadeira? E daí que passaram? Não é mais do Corinthians? Referência, Paquito, referência. Para com isso aí. Referência. Referência do quê? É, porque na hora que você... É que você nunca entrou no site lá, Domenico Gato, da CBF. Vergonha ali. Mas na hora que você coloca ali jogadores, aparece ali, tipo... Tá comemorando o jogador que foi convocado pra seleção. Nome lá, por exemplo, lá, Fagner. Aí aparece lá. From. Aí tá lá, Corinthians. Só esse que vai aparecer. É só isso que vai aparecer. Só ele, sua mãe. E quando só você ele. Coloca aí na linha de baixo, tá certo? Ah, aí tá lá baixo, assim, ó. Você tá maluco. Born, tá certo. Que Born? Born, em São Paulo. Não, tá maluco. Corinthians também, porque a FIFA não reconhece. Born e Corinthians. Lógico que é. Mano, tá completamente maluco, juro por Deus. Mas Born tá. E Corinthians, né? Born no futebol. O Born no futebol, pra quem não sabe, não refere-se ao lugar de nascimento. Não tá bem, não, velho. E sim no time que ele foi gerado. Lógico que é. Porque esses jogadores aí, ó, velho, Renato Augusto, Paulinho, não recebesse nota por hoje, o Marquinhos, não dá, não. O William, o Fagner, velho, tudo Corinthians, aliás, rapaz, tá de brincadeira, mano. O William, jogadores aí já passaram pelo Corinthians. O senhor que tem isso, tem falado no programa pelo senhor, falando, mas esse William é meia boca. O William nem jogou quase com a camisa do Corinthians. Você falava que ele era meia boca. Não, Sombra. O William, quando ele começou no Corinthians, ele fez duas ou três partidas e já foi vendido. Vamos falar sobre a maquiagem das contas do Corinthians? Por quê? Você é contador? É. Ai, ai, ai. Peraí, você trabalha nesse... Ai, ai, ai. O que eu tenho a ver com isso? É. O estádio vai ser a informação. Ah, peraí, você é sócio do clube? Eu não tô entendendo. Você é contador? Aí você agora trabalha no Leão da Receita? E você agora trabalha no site da CBF pra falar o que é Born? É. Born aqui, Born acolá? Isso sim é informação. Peraí, você trabalha no site da CBF? É diferente. Mano. O que eu trouxe é uma informação. O que você tá trazendo é uma fofoca. Você não tem o que... Fofoca? Você tá trazendo é uma fofoca. Fofoca trazida pela equipe do seu presidente? Peraí, fofoca. A sua equipe do seu presidente que não foi impeachmentado, olha, é especialista em fofocas? Peraí, não é especialista em fofoca. O mano não tá bem hoje. Essa é a notícia, peraí. Você leu a notícia inteira? Emerson Piovesan, responsável pelas finanças do clube, enviou carta ao Conselho Deliberativo do Timão, informando que gestão anterior transformou déficit em superávit. Então, aí que tá. Você já tá dando uma de enxerido. Ele enviou a carta. Enviou a carta ao Conselho Deliberativo, não foi? Enviou a carta ao Sombra do Estádio 97. Não, peraí, o mano tá hoje enviou a carta. Você tá transformando informação aqui em fofoca? Não, muito pelo contrário. Tanto é que se você ler é no UOL que você tá lendo a notícia? Não, é no Lance. Porque o próprio Raul Correa, que inclusive cuidava das finanças do clube na época do Mário Gobi, ele falou que no momento oportuno ele vai também se manifestar a respeito da defesa dele. E aí eu espero. Porque eu não fico prejugando uma situação, eu quero ouvir os dois lados. A partir do momento, que esse negócio de balanço de clube, eu vejo uma pá de gente falando, gente, balanço de clube não é um negócio tão simples para que você possa analisar, igual conta de mercado. Eu tenho R$50, se minha compra deu R$48, vai sobrar R$2, não é isso. Tanto não é simples que... Sim, é um negócio ele complexo. Ele esclareceu aqui que foi falado uma coisa e era outra, né? É um negócio extremamente complexo, não, mas... Você quer com bons olhos isso? Não. Eu acho que... Você não vê? Eu acho que conselho, Sombra de clube, ele precisa realmente fiscalizar o que acontece. Muitas vezes, Sombra... Não, agora eu tô falando sério. Muitas vezes agora o cara mudou, que compõe... Agora mudou, virou a chave, agora falando sério. Hein? Não, é sério. Muitas vezes o cara que compõe o conselho de um clube, ele tá ali pra aprovar as contas do ano. Sombra, o cara que tá ali... Ele tá no centro e levanta pela predileção que ele tem com relação à chamada política que ele representa. Segundo o jornal Lance... Ele não entende o balanço. Segundo o jornal Lance... Segundo o jornal, o site, o Lance... Segundo o humano, que não tem jornalistas, tem fofoqueiros. Não falei isso. Foi isso que aí você saiu quiser da sua entender. Boca. Você não ouviu falando isso. O Corinthians maquiou contas de 2014 em 328 milhões de reais. Só? 328 milhões é pouco. Isso é fofoca. Só. É fofoca, né, mano? Você deveria ler também aí, deve constar, deve constar a declaração do Raul Correa também, que era o representante pelo departamento de jurídico, ele era o diretor jurídico na época do Mário Gobi, ele pode falar a respeito. Jurídico ou financeiro? Financeiro. O setor jurídico não tem nada a ver ainda nesse caso. Mas o Raul Correa, que era o diretor financeiro naquela época do Mário Gobi, ele pode se posicionar e falar a respeito dessa situação. Eu não vou falar aqui, Sombra, sinceramente, por mais que você tenha lido a matéria aí, eu dei uma zoada, dei uma jorrada em você, que o argumento foi muito bom. Não deu jorrada nenhuma. Você tentou escapar. Eu não vou falar a respeito, Sombra, porque o Raul, ele alega, inclusive de forma veemente, que não existe nenhum tipo de irregularidade que ele consegue provar o que ele está falando. Mas, de fato, é um número assustador. Mas volto a falar aqui. Eu não tenho capacidade de poder analisar o que está contendo na matéria ali e tirar talvez uma conclusão que o repórter tenha tido. Porque eu volto a falar aqui, cara. O cara, para ler um balanço de um clube, não é um negócio tão simples e banal que o cara falar qualquer nó cego sabe fazer, não. Sim, mas quem está fazendo um negócio extremamente complicado. Também é um diretor financeiro? Sim. Não é um leigo. Sim, mas é o que eu estou falando. Eu preciso ouvir a outra parte para a gente tirar as conclusões e saber o que está acontecendo. Porque a partir do momento, por exemplo, o impeachment do Roberto que você citou. Você não tem nenhum, assim, um feeling de quem possa estar certo diante do que você vem acompanhando na história do seu clube? Não, mas feeling eu sou a favor. Nenhum você tem? Eu sou a favor. Um achômetro? É que eu sou um cara muito justo, nada, Sombra. Eu não gosto de cometer injustiças com ninguém, cara. Ah, é. Você é um cara... Eu sou um cara muito justo. Não, cara. Eu não sei. Olha, crucificaram a pessoa errada. É verdade. Crucificaram a pessoa errada. Mano, tá impossível hoje, velho. Mas, não, seria muita pretensão minha. Atenção, judeus, o Messias Jesus, voltou e está aqui sentado ao lado direito do Vieira. Segundo, o contrário. É uma honra, viu? É uma honra, viu? Tá aqui, viu? Segundo... Então, acho que vai parecer arrogância da minha parte é você falar isso daí. É ele muita pretensão com E minha. Maiúsculo está seria... aqui. Não, seria muita pretensão minha me comparar a Jesus. E, segundo meu amigo aqui, o Davi Bertelli, ele colocou aqui que hoje o Mano fumou banana. Fumou banana. É isso aí, Bertelli. Aquele índio acabou de falar, velho. Eu sei que ele passou. Não, às vezes eu me sinto tão injustiçado quanto, porque quando todos, inclusive vocês todos aqui, estão me apedrejando. Eu tô vendo, você tá sangrando, e eu acuado, costas cortadas. É que eu não sofri nenhum tipo de agressão, como no caso citado, mas as palavras também ferem, cara. Oi. Você como produtor imparcial do programa, mas que tem no seu íntimo um corintianismo ensandecido. Tem mesmo. Que é esse mano tá falando, Bá? Que é normal, isso, né? Bá? Não é normal. Ele não tá bem hoje. Não tá bem. Tá vendo? Eu tô aqui, calmo, ponderado, não fiz nenhum juízo de valor com relação a ninguém. E as pessoas estão me atacando aqui, não, falando na verdade, que eu fumei alguma coisa. Mas aí ele tá dando uma de mureteiro, né? É. Por que mureteiro? Porque pela situação atual do seu time, diante da avaliação que todos os seus diretores lá fazem, presidente, de que está numa situação financeira ruim, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, como é que pode ter um superávit de 300 e poucos milhões? Então, mas teve, há 2 anos teve. É isso que eu tô falando. Há 2 anos teve. Meu Deus. Olha, ele é um fofão. Não, mas o RG, que nem o Sobralinho. Oba, interna ele. Apresentaram um superávit de 230 milhões. 230. Só que segundo o diretor financeiro, na verdade, o correto será um déficit de 97 milhões. Então, mas é que tal. O que você acha, Bárbara? Vai ano. É pouca coisa. Só 97 milhões. Então, mas é que tal. O negócio é o seguinte, às vezes tá numa aplicação, deve estar VGBL não viu lá o investimento. Tem de aplicação, né, Bá? Tá cheio de aplicação lá, tá né? Tá cheio de aplicação, hein? Tem um fundo que tava dando lá a taxa Selic, não sei do que lá, os caras aplicaram lá. É. Mas, sabemos que fundo é esse. Tá guardado. Ô, Bá, o negócio deve seguinte, ter neguinho fundo de aplicação. Não, mas eu gostaria de ouvir aí, talvez, aí a contraparte pra poder dar meu veredito. Você tá certo. Porque... Era o Raul, mano? Era o Raul? Não, ó, por exemplo, naquela época era o Raul. E eu conheço os dois, eu conheço o Raul e conheço o Piovesan. Ele declarou que ele discorda 100% de tudo. Então, o Raul. Então, ele falou que no momento oportuno ele vai apresentar a defesa dele, também através de carta pro conselho, e que ele consegue explicar tudo o que tá sendo dito aí. Então, eu vou aguardar também, porque na época lá do negócio do impeachment, Sombra, volto a falar aqui, é um negócio mais fácil para que a gente possa analisar, porque eu ouvi as alegações da oposição e ouvi as alegações do Roberto. E aí eu tirei uma conclusão do que eu pensava a respeito. E aí eu me posicionei aqui, eu falei que era um absurdo. Eu achava mas aí, que era um no caso, político. Você não vai poder chegar a nenhuma conclusão? Porque como você disse, você não entende de contabilidade, você não pode concluir nada. Mas a partir do momento que o cara consegue, talvez, desqualificar a acusação, você consegue saber se o cara conseguiu ir bem no discurso dele. Você não porque tem o, cara o teu pode cunhado não é contador? Sim. Por que você não manda lá pra ele dar um aval quer pra você? Quer que eu ponha meu cunhado no ar? Eu falo pra ele abrir o balanço do Corinthians no monitor dele. Em 10 minutos acabou. Não abre não, mano. Vai ter um programa inteiro. Melhor não abrir não. Um abraço aí pro meu cunhado aí. Deixa assim, mano. Meu cunhado Fabião aí da OCM7. Mano, relaxa, mano. É nóis. Daqui a pouco essa notícia some. Ainda bem que o Bate. Ainda bem que o Bate tem juízo. Eu não sei o que incomoda tanto, velho. Isso aí não diz respeito a vocês. Ainda bem que o Bate tem juízo. Ainda bem que o Bate tem juízo. Então que você fica falando tanto do Santos e não diz respeito a vocês? Agora, como não? É parte integrante do clássico agora, de sábado. Vai jogar contra o Corinthians. Mas o Corinthians é parte integrante do noticiário do programa. Mas eu tenho que falar, não. A partir do momento que o clássico é formado por Corinthians e Santos, dá margem para que eu possa falar a respeito do Santos. O que você fez agora é igual aquele vizinho que põe o copo na parede para ficar ouvindo o que tá acontecendo na casa dos outros. Se toca, né, Paquito? Se toca, né, Paquito? Não, não pus o copo. Você tá cheio de melhor no teu time pra resolver, porque até agora não deram o veredito do negócio do Aidar. Eu não tô falando nada aqui. Olha, então se fecha aí. O Aidar foi expulso do conselho. Mas foi nas acusações que fizeram. Quer dizer, ele foi expulso, apaga tudo que ele fez. Expulso do conselho. Não, não, não, peraí. Agora o senhor me surpreende. Mas eu não jogo. Agora o senhor me surpreende. Porque quer dizer, já que ele foi expulso, Domênico Gato, já que ele foi expulso, vamos colocar numa caixa preta tudo que ele fez ali, ou deixou de fazer, e vamos esquecer o que foi feito? Peraí, o senhor deveria estar cobrando do teu clube agora medidas administrativas para levantar. Cobro. Então, mas diferente, eu não ouvi o senhor falar do Aidar ontem aqui. Eu sempre cobro. E antes de ontem, eu não ouvi o senhor falar do Aidar aqui. E antes de ontem, eu também não ouvi o senhor falar do Aidar aqui. Então é muito fácil o senhor apontar o dedo pro Corinthians e. Não, peraí. Que loucura! Você se recorda da frase. Aliás, interna o microfone desse louco aí, velho. Ele disse que não ouviu, então ele falta com a verdade. O senhor falta com a verdade. Alguns dias atrás, e o Bá, o Bá pode trazer a gravação desses dias aí atrás, que eu falei, pô, o Pimenta dizendo que pode trazer o Aidar de volta pro conselho de São Paulo. Você não tava aqui. Que vergonha, tiro no pé. Ele não veio. Ah, então. Ele não veio? Ah, então veio, não tava. Sim. Não tava no carnaval. Foi quinta e sexta da semana passada. É, tava que surgiu. Aqui, é, Fernando. Tava aqui. Mas o senhor não foi tão insistente. Foi no lançamento da campanha. Então aí tá. Então, os problemas então, do meu time, eu não oculto, não. Peraí, então o senhor não foi tão incisivo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Isso aí deve ter passado desapercebido por mim, pelo Benja, pelo Domênico, pelo RG. Porque o senhor não foi tão incisivo. Você lembra ou não lembra? Do que eu lembro? Que eu falei que o Pimenta deu um tiro no pé dizendo que era possível a volta do Aidar. Falou. Porque foi na quarta-feira. Ele não falou mais. O Domênico balançando a cabeça negativamente. Falou? Não, não falou sim. Ah, mas você tá puxando o saco porque o cara é chefe. Não, você tá respeitando escalheira. Você tá louco? Que puxa saco. Você tá com medo, você tá com medo. Medo de quê? É que tá maluco. O senhor olha pro Sombra e vê um senhor feudal. Não, mano. Isso. Agora o bagulho é o seguinte, o senhor agora pra falar do Corinthians, o senhor põe trilha de plantão, o senhor tira a trilha de fundo, e aí o senhor começa a vomitar uma série de inverdades. Quem foi citado em Lava Jato não foi meu clube. Peraí, e foi julgado alguma coisa a respeito do Corinthians? E eu disse que foi julgado? Peraí, o Corinthians não entrou, peraí, o Corinthians não entrou como réu. Mas peraí, você tá citado num processo, se você não é réu, Paquito, o teu não tá na reta. Peraí, eu falei aqui culpado, A partir do momento que você joga no ar uma situação dessa, foi citado no Lava Jato, o cara que não tem conhecimento jurídico, ele não sabe falar, pô, o Corinthians está atrelado ao processo, o Corinthians é réu. Desculpa, eu não tenho culpa pelo aquilo que as pessoas não entendem. Não, mas o senhor tem que ser explícito no que o senhor fala. O senhor não tem que comer as palavras aqui. Senhor. A partir do momento que você é citado no processo, eu posso ser testemunha do processo, estou sendo citado. Mano, ué, eu sou testemunha. Curso de querer dar nó em pingo d'água. Não, nó em pingo d'água não. O senhor está faltando com a verdade aqui. Isso na rua toda acontece toda hora. Os ouvintes estão abismados com o mano. Eu vou falar um negócio para vocês. O mundo deu sorte. Manda esses ouvintes do assunto. Você imagina se esse moleque quisesse ser um estelionatário? Eu? Não teria melhor que ele. Eu? Seria o maior estelionatário do Brasil. Não, porque o senhor Thiago jogou o Corinthians agora no processo da Lava Jato, aí como mano, se o Corinthians fosse réu. O mano é estelionatário da palavra. O Corinthians é tão vítima quanto qualquer pessoa que... O mano é o verdadeiro estelionatário... Ó, o Corinthians é tão vítima nesse processo aí da Lava Jato quanto qualquer pessoa que tenha sido lesada pelas empresas aí que ferraram todo mundo. Você ou pelas pessoas que ferraram todo mundo. Se eu compro serviços de uma empresa que tem problemas com a receita, eu sou conivente. Não pode. Não, peraí. Pelo contrário, você não é obrigado. A partir do momento que o cara apresenta uma certidão de débitos, você não é obrigado a ficar levantando a vida de todo mundo. Agora você não pode pegar uma ou duas pessoas e falar o Corinthians foi citado. Não, o Corinthians é vítima também. Liga pro seu cunhado lá. O Corinthians é vítima também. Liga pro seu cunhado. Ah, tá bom, vai. É muita bobageira, vai, mano. Eu pergunto o que pra ele? Eu já cancelei duas notas hoje, acho que ele não vai me atender. Não vai te atender? Já cancelou duas notas. Ele tá de mal, mano? Agora eu quero falar com você que vai fazer renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Acabou de mandar um WhatsApp aqui. Desculpa. o Ives Gandra é São Paulino, não mandaria o WhatsApp. Mandou o WhatsApp e falou, nossa, que jorrada você deu no som. Não mandaria. É que ele lembrou, ele lembrou hoje desse. Hoje o mano não tá bem hoje. Ele lembrou desse. Mas não é o Ives Gandra. Mas não tá legal hoje, velho. Nem o filho, nem o Rogério, mas não nem tá o bem, mano. Não fala o que ele faz, muita gente não sabe o que, que ele faz, mano. Ah, não vou ficar expondo as pessoas aqui, eu já mandei um abraço aqui. É. Mandou. Valeu, Ives. Olha, e na atualidade, Ives, você ter proximidade, Ives, com esses advogados que são cobrão... É perigoso, né? Porque você fala, os caras falam, ó... Oh, porque você vê os negros que estão tudo presos na Lava Jato... É só cobrão, é, né? É só cobrão defendendo eles. Pai, mas precisa, velho. É só cobrão. Mas advogado você não pode... Mas pera aí, Sombrado. Advogado e médico, velho, você não pode fazer economia, mano. É. Tem que ter como se fosse um habeas corpus pré-pago, velho. Você tá de brincadeira, mano. Habeas corpus. Fala em cobrão, um abraço pro Eduardo Tomioca. Abração, Eduardão. Tamo junto, Tomioca. Ah, um abraço pro Alê Tomioca, mano. Aí você falou do cobrão dos ginecologistas. É. Tamo junto. Aliás, é engraçado. Dedinho mágico, mano. O Zé, dono da rádio, ele se trata com ginecologista. Mas é impressionante, né, cara? Mas você tá louco, Zé. O dono da rádio, ele pede pra fazer. Você vai fazer exame Papa do. Nicolau. Não, ele faz Papa Nicolau, faz Zé. Papa velho. Nicolau. Não dá pra entender. Ô, Zé. É, Zé, Papa Nicolau. O médico do Zé é um ginecologista. Ah, não pode ser. Como assim o médico dele? Não, pior que é, né? E você viu o apelido que ele deu pro, não, pro Zé? Ele, não, pera, mas como você assim? Você viu o apelido que ele deu pro Zé? Não. Gatinho. Gatinho? Ah, é isso? Porque tem bafo e rabo peludo. Tá demais. Ah, vamos mudar o assunto. Vamos falar aqui de McDonald's. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Tem torcida estádio 97 ainda? Sim. Então, tem vaga você, ainda? Pra você, corintiano, tem torcida estádio 97. Corintiano que entrar no ar e falar, quero ir na torcida estádio 97. Vai ganhar uma tremenda mordomia. Vai amanhã assistir Corinthians e Santos com a vitória do Santos Futebol Clube, mas no esplendoroso camarote único. Aí sim, hein? Tá bom? Opa, nós. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Ó, e esse aí? Ah, esse é grande. Ah, esse aí é pastor alemão. Ah, mas você não vê mais alemão? Pastor assim aos montes, não, né? Não. Tirando os da igreja. É um cachorro inteligente pra caramba. Pastor legal, capa preta. Capa preta. Ah, capa preta, é verdade. Era o pastor do. Por que do... o preconceito com os castanhos? Não, legal. Eu gosto. Era os legal, marrons, né? Capa preta era o da polícia. É, mas o capa preta é bacana. Aliás, ainda vai muito cachorro em campo de futebol, não? Vai. Fica lá os guardas. Vou te falar um negócio, hein? Que tortura pro PM que fica ali em volta do campo. É fanático pelo time e tem que ficar de costas. Pode, ah, ferrou. Sacanagem, né? Ali não tem como, velho. Né? Ali não dá. Tem uns que arriscam, né? Dá uma olhadinha. Boa noite, Dodô! Opa, quem fala? Ô, Dodô! Denis Pagani! Ô, Pagani, tudo bem? Aí, falando de cachorro, o homem dos cachorros. É, o homem dos cachorros. Denis de Oliveira. É, Pagani. Sombra, e a PM mudou inteiro. Eles não trabalham mais com o pastor alemão, hein? Agora é com o pastor de Belinoá. Ó, desculpa, não é mais pastor alemão, é pastor o quê? De Belinoá. Pastor de Belinoá. Caramba, hein? Esse é um pastor, ele na verdade ele é um pouco mais ágil que o pastor alemão que eles trabalhavam antigamente, o capa preta que o pessoal conhece, né? Capa preta. Agora esse é um cachorro, ele tem uma mordida forte, ele é um pastor mesmo, você pensar, você vê assim, ele é um pastor, a diferença é que nas costas dele ele é todo creme assim, a cor dele, né? É, e ele é um cachorro mais ágil, então a polícia militar ela trocou, os que estão ainda, que ficaram na ativa ainda continuam, aposentaram todos e hoje eles trabalham na PM, trabalham hoje com quase 90% e o pastor de Belinoá. Nada como falar com quem conhece do assunto. Você sabe dizer, por exemplo, esses cães de guarda, eles são aposentados com quantos anos? Bom, o pastor, a média da vida dele aí, que a gente pode colocar aí, são de uns 12, 13 anos. Sim. A PM costuma aposentar esses cachorros aí, em média, com 8, 9 anos. Tá. Porque normalmente, até os policiais que ficam com esses cães... Ele fica mais lento também. Eles acabam adotando esses cães pra eles. Porque eles acabam levando pra casa e acabam ficando com ele. Então, com a média com 8, 9 anos, eles já consideram uma idade legal aí pra aposentar esses animais. Legal. E o soldado, o guarda lá, pode curtir, né, meu? Um tempo o cachorro, né, velho? Sim. Ele pode. Ele tem a opção, né? Se ele quiser adotar pra ele levar pra casa, a opção é ou dele. Se ele poder, tipo, deixar lá o animal, tipo, dentro da própria corporação mesmo, né? Meu, mas é um negócio fantástico, né? É bom, né? É muito legal, cara. Esses cachorros treinados que ajudam em busca, ajuda a detectar onde tem a droga. Pô, é muito louco com esses cachorros. Ô, Denis, mas me pergunta, como que é feito o treinamento do cachorro que detecta cocaína, por exemplo? Com a cocaína dentro de um coisinho. Então, Sombra, na verdade, é assim, é uma técnica que eles fazem, por exemplo, é... Quando você pega um cão desse, você vai fazer esse tipo de treinamento, eles não dão, obviamente, o pó para o cachorro cheirar. Então, ele é coberto, ele é envolto com alguma película protetora. Como o faro do cão ele é muito potente, ele já identifica aquilo. E aí, o que ele faz? Por exemplo, eles vão e escondem alguns lugares determinados. Se o cachorro consegue localizar, ele é recompensado. Qual que é a forma de recompensa? A PM usa até uma estratégia muito legal. Eles acabam usando como uma forma de um brinquedo. Pro Domênico, então, a gente dá café. Opa, aí eu vou, é. Mas você vai ver o Domênico cheirando os cantos da rádio aqui. Porra, café, velho. Porra. Ele fica café. Não, mas café é bom mesmo. Aliás, vou tomar um já. E aí eles fazem por essa forma assim de recompensar mesmo, né? Recompensou, deu certo. Inclusive nos Estados Unidos, é um programa que eu acompanho num canal... Ele tem cachorro, que você tem ideia, ele detecta cupim. Cupim? Caraca! Cupim, é. Então, por exemplo, o cachorro foi lá em alguma casa, ele consegue detectar se dentro daquela casa tem cupim escondido atrás da madeira. Pô, pode levar lá no Corinthians, você achou de perna de pau? Ah, olha o teu time aí, o seu prego. Que, o meu? É. Ha, meu é show de bola. Ô, Denis, e quanto que custa um filhote desse Malinois aí? Ah, então, Vieira, é que o valor é meio complicado, porque aqui que depende, tem uma variação, a gente pode falar hoje em torno aí de 1.700 a 3.000 reais, depende muito do... porque depende muito da linhagem do cachorro. Ah. Aí tem alguns criadores sérios, né, vamos deixar bem claro, porque tem criadores aí que fazem reprodução como se fosse máquina, mas alguns criadores sérios aí depende muito, se o cachorro for campeão, o pedigree dele tiver a árvore dele, né, for uma bem com um histórico linhagem, legal, né? Aí ele tem aí um valor agregado maior. Entendeu? Agora, uma curiosidade, não sei se vocês sabem. O nariz do cachorro, o olfato do cachorro, é um computador aquilo. Sim. É de uma potência. Eles discernem de uma maneira muito exata os cheiros, a ponto de que os cães, não sei se já estão, mas eles têm a capacidade de detectar câncer de uma pessoa. É isso que eu ia falar, Sombra, exatamente. Através do odor da pessoa, sabe dizer se aquela pessoa desenvolveu determinado tipo de câncer. Que louco, loucura. Mas, ô Sombra, por exemplo, que nem o policiamento do estádio, ou então quando você tem que utilizar o canil pra tá fazendo alguma operação, por exemplo, o pastor alemão é um cachorro com cara de bonzinho, mano. É um cachorro com cara de bonzinho. Eu sou a favor aí de equipar PM com um mastim. Ah, é, aí presa come o guarda. Mas não são cães que têm a mesma agilidade que o pastor, não é isso? Mas o bagulho é louco, mano. E eles comem o guarda, mano. Você pega um mastim, velho. O mastim não precisa ter agilidade. O mastim. Você tá maluco. Ele de quatro, Domênico Gato, ele bate mais ou menos na altura do teu umbigo, velho. Tá maluco, pô. O mastim parece o Jabba. Porra! Mastim napolitano. A cabeça do mastim. Ele vai jantar, pê. Ô, Domênico, a cabeça do Nato. Tá louco, velho. É maior que esse monitor aí, velho. A cabeça. Tem o outro também que tem cara. Tem um cachorro também que tem cara de bonzinho. Presa canário, você conhece? É. Mas se você quisesse canário, que o Mota um dia tivesse um fim bem cruel, você acha que seria ele e um mastim? Sim, eu faria um colar de ossos pro Mota, aquele ossinho de pet shop. A gente besuntava o Mota com sangue. Eu faria um colar com aquele ossinho de pet shop, colocaria no pescoço do Mota e falaria, corre, Mota! Aí o mastim sairia atrás dele, velho. E ele besuntado, né, ô, mano? Então, eu sou a favor dessas raças proibidas aí, pra que a PM tenha, talvez, um cachorro do lado. Ah, lógico, o pastor é um cachorro extremamente confiável. Porque antigamente eles tinham o Doberman também, mas o Doberman é um cachorro que meio que dá bote em dono, né? Tem alguém aqui na rádio que foi num evento nosso, que é o nosso evento extremamente policiado, com cães, etc, né? Tem um amigo nosso aqui da rádio, produtor do Estádio 97, que ele foi lá passar a mão, cãozinho. Pô, mas também... Sério? Ô, mano... Ele achou que porque ele é muito peludo, ia fazer amigos. Teve cheiro, né? Tomou uma jantada. Tomou uma mordida. Eu tive pasto canadense, velho. Pasto canadense. Uma mordida, O Bá tomou uma jantada. Ô, velhinho, existe assim, qual a raça mais cara? Tem essa definição ou não? Ou isso independe? Ah, então, RG, a raça mais cara, você tem uma mescla, né? É aquilo que eu falei, você tem que vir muito pelo pedigree do cachorro. Se você pegar, por exemplo, um cachorro de competição E esse cachorro de competição, vamos pôr aí uma raça Border Collie. É, o cachorro, ele sendo de um criador, ele tem um preço X. Se ele for se a raça, se o pedigree dele já vem de uma família que ela tem um histórico de competição, de tudo mais, aí você pode colocar 10 vezes o valor do que comum ele é vendido no mercado. Então você tem uma variação. Tem algumas raças que elas são mais difíceis de você encontrar ou você mesmo, de repente, região trazer. Por exemplo, algumas raças são difíceis de você encontrar no Brasil. Sim. Aí quem tem um criador, aí ela se torna mais cara na região. Mas, por exemplo, se você sai daqui e vai para onde ela é comum, ela se torna barata. Por exemplo, vamos pôr aí o... Afghan. Afghan não vejo mais, né? Afghan House, lembra? Ah, vai com o Afeganistão que você vê. Tô falando aqui em São Paulo. Eu tô vendo aqui um Lebrel irlandês. Tem esse cachorro aqui? Qual que é? Lebrel irlandês, acho que é isso. Não. É um baita cachorro. Esse cachorro vai ser a mesma dificuldade que você vai achar, que nem o Wolfhound, que ele também é da mesma linha. Ele também é da Irlanda. Foto, ele é da mesma linha Wolfhound, que é considerado a raça maior do mundo, né? Tá. Pô, outro dia eu tava num pet shop aí. Um cara com dois cães, juro, velho. Tudo bem que eu sou baixo, mas os cães eram muito mais alto que você. Os dois passeando. Dois passeando soltos dentro do negócio. Eu sinceramente não tenho medo. E lógico, se fossem cachorros que. Não ia deixar, que agridem, o próprio dono não ia deixar eles passeando. Né? Mas vou te falar um negócio. É grande. Puta, bicho grande. Impressiona, cara. Né? Cara? É impressionante. Mas qual raça que era, Sombra? Ah, cara, eu não sei. Mas o que ele tem? Ele tem um canil, é isso? Tem um canil, amigo? Não, na verdade, eu sou fascinado pela vida animal, mano. Recentemente, agora eu abri meu e-commerce aí com produtos pets, né? Porque eu tinha aberto um e-commerce só informativo. Aí eu iniciei agora a partir pra vida aí de tentar arriscar no e-commerce aí, vender uns produtos pets. Mas eu estudo muito. Na verdade, o meu passatempo é ficar vendo alguns programas de canais que falam sobre a vida animal aí. Eu adoro muito isso. De um modo geral, a vida animal pra mim me fascina bastante. Pô, bacana. Deve ter sido o dog alemão. O bicho é grande, hein, velho? O dog alemão é grande. É muito grande. É um cavalo. Grande. Era muito. Dois muito grandes. Só dava uns bichos. Se entrasse a Gisele Bündchen na hora ali no pet shop. O bicho é um cavalo. Não ia ser a mesma atenção que os cachorros chamaram, cara. Era muito grande. Ô, mano, só uma coisa que você falou aí: que aí no Brasil não existe lei de proibição de nenhuma raça. O que existe hoje no Brasil. Mas não pode procriar, né? É, então, na verdade, se você tem um criador e você é licenciado, quanto a isso, não tem problema, tá? O que acontece é o seguinte, é que hoje o que tem de lei no Brasil é que cachorro de grande porte, não importa qual for, ele é obrigado a andar na rua com focinheira. Mas não que exista, por exemplo, que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem algumas cidades, se tem um pitbull lá, a raça, por exemplo, o pitbull, eles não deixam. Se eles descobrem, eles pegam o animal e sacrificam o animal. Jura? Aí é a lei da cidade, né? Não são todas, mas algumas cidades elas proíbem algumas raças. Mas aí é por falta de entendimento, né? Tá certo. É isso aí. E vamos falar do teu time. Qual que é? Tricolor do Morumbi. São Paulo. Ó, além do... Só mais informando mais uma coisa, o Leco vai acompanhar a seleção brasileira, viu? Foi convidado? Lógico. Ah, que beleza. Alguém tem que acompanhar, mas, né? Ó, a seleção brasileira, né? O que faz um chefe de delegação numa viagem dessa, numa trip? Passeio. Além de comer de graça, assistir o jogo num lugar privilegiado, velho. Passeio. Então, mas tem alguma função jogo, mais específica? É isso aí, Arena Corinthians. Isso aí é média política de federação. É, não, é muito mais representativo, né? Ele tá ali pra... Ele é o responsável. Mas isso figura como política mesmo. De boa vizinhança. E outra, ninguém da CBF pode viajar, né, cara? Ué. Denis. Oi, fala, Sombra. Todo mundo tá vendo aí que a principal virtude de São Paulo é fazer gols, criar jogadas para fazer gols. E quanto a isso, o São Paulo é nota 10. Sim. Agora, também em função disso, parece que o meio de campo se tornou um pouco menos marcador, né? Sim. Ou seja, com jogadores com uma tendência menor de marcação. Como chegar no meio termo sem perder essa qualidade de fazer gols? Porque o São Paulo não pode perder esse dom dos gols, de fazer gols. Não pode perder isso. Não pode. Como chegar no meio termo? Bom, Sombra, eu acho que assim, hoje o que o São Paulo tem, ele não tem hoje nenhum volante de marcação. Não. Eu entendo que todo o perfil dos volantes, por mais que a gente possa falar assim, ok, temos o João Schmidt, seria o volante de marcação, e o Thiago Mendes, né? porém eu não vejo eles como volante de marcação. Eu vejo eles muito mais de criação, né? E aí você não tem nenhum cara que esse tipo... Eu acredito que o São Paulo melhoraria, sei lá, em 70% se ele colocasse apenas um volante só para marcar. Só aquele cara para fazer a frente da zaga. Na frente da zaga. É, exatamente. Eu acho que o Jusilei vai ser esse cara. Porque o Jusilei, desde a época do Corinthians, eu nunca vi ele com perfil de criação. Eu vi ele sempre mais destruir. Nunca enxerguei o Jusilei como criação. Você sabe que eu vejo diferente? Eu via o Jusilei como segundo volante que chegava bem no ataque. Sim, sério? Ele tinha essa função. Mas ele jogou assim. Destruidor, assim, de jogada. Não, o Jusilei, ele tem qualidade, velho. Agora, Jusilei, ele joga mais... Não, que ele não tenha qualidade, mano. Mas eu enxergo que ele é aquele cara que ele é assim. Ele é o cara mais pra pegar a bola no meio campo. Nossa, mas como tá bom esse elenco de São Paulo, hein, Denis? Agora que eu me toquei, ó, tem o Jusilei, tem o João Schmidt, tem o Cícero. Vai ter o Cueva, tem o Prato. Nossa, tá bom esse time, hein, cara? É, tá bom, mas só não tem goleiro ainda. O time de 11, o São Paulo tá bem. Ô, Domênico, só não tem goleiro ainda. Eu acho que hoje tem 14. Ah, então melhor ainda, mas... Não, vocês não tem 14, não tem goleiro? Hã? Goleiro vocês não têm ainda. Não, o problema é o goleiro, né? Goleiro do São Paulo não tem aquele goleiraço. Não, ainda não tem um definitivo. Sincero, velho, vai. Não, mas não é ruim, mas peraí. O time do São Paulo é bom, mas não tem um bom. Mas, tudo bem. Só que não tem um número um, cara. Mas, não adianta. Mas não tem aquele goleiro. Não, pera. Uma coisa é você ter um goleiro que não passa a menor confiança e ter um goleiro mais ou menos razoável bom. Conjunto é o que o São Paulo tem. Que precisa ajustar. Que ele não tem um goleiro ruim pra cacete. Mas o ruim. Nossa, dá medo. Como é que você vai falar assim? É, que dá medo. Nossa, mas, ô Domênico, eu vou te falar um negócio. Você pega, por exemplo, o número 9 de São Paulo. É o Prato. Qual deles você quer? Qual você está falando? Não, o Gilberto ou o Prato? Não, então, eu tô falando, ponto final. Não é o dono da posição. Você qual deles faz mais gol já? O dono da posição é o cara. No gol, você pode botar Renan Ribeiro, você pode botar Denis, você pode botar Sidão, que é tudo a mesma coisa, mim, cara. Pra mim, o goleiro do São Paulo, pra mim, titular hoje, seria o Renan. O conjunto defesa que tem que ajustar. Eu apostaria no Renan. É, mas é um conjunto, é verdade. O conjunto aqui. Conjunto, defesa, o resto São Paulo, tá legal. Acertou, tá bom? Mas todo mês. Mas dá uma esperança. É um time competitivo. Uma três? Não, mas eu tô falando, o São Paulo hoje é uma esperança. Você vê esperança e você tem fé que vai melhorar muito ainda. Coisa que não tinha. Porque o time tá sendo arrumado, tá sendo ajeitado, tá encaixando as peças. Ainda tem muito a evoluir o São Paulo. Mas essa relação ataque e defesa, Vieira, enquanto estiver tomando 3 e fazendo 5, tá ótimo e maravilhoso. Não exagera, tomando 2. O problema é quando estiver fazendo... tá fazendo 2, tá tomando 2. Ou fazendo 1, tomando 1. Por isso que precisa ajustar. Você esqueceu de ver o lado bom da coisa. Você já entra em campo sabendo quanto você tem que fazer. Toma 2 todo jogo. Mais uma hora... Você não gostaria sempre de poder entrar em campo sabendo quanto você precisa fazer para ganhar o jogo? Não, mas é isso. A partir do momento em que não fizer, aí você já sabe que vai tomar 2. O 2 é garantido. Então, que aí vai é que tomar. Ô, Denis, esse é o problema. É meio copo cheio ou meio copo vazio. Sem bola ali tá dando uns brancos, como diz o Rogério, né? Mas quando tem a bola. Tá jogando bonito o São Paulo, hein, Denis? Você tá meio ficando fofarrão. Tá se achando, hein? Tá meio fofarrão. Você tá meio fofarrão, hein? Peraí, qual é o melhor ataque do Brasil hoje? No Brasil? Pega aí. Mas pegou a matéria? Mas pegou quem também? No Brasil? Ué, nós pegamos o Santos. Nós pegamos o mesmo nível que vocês pegaram. Não, mas tudo bem. Pegar o vice-campeão só vai saber, meu. Calma, só vai saber quando pegar a competição boa. O Paulista é uma porcaria, hein? Calma. Mas o Santos não é bom? Gente, eu não estou falando que não é. Nossa, somos Santos de porcaria. Não falei isso. Eu não disse isso. Eu tô falando que só pegou o Santos até agora. Não pegou mais nenhum. Não teve nenhum... Nossa, que grande jogo teve só o Santos. Ué, mas dentre os de São Paulo, ninguém pegou um time fazendo, como ele pegou. Tudo bem, tá fazendo a parte dele. Com um time menor. Mas quero ver quando entrar na competição que realmente é aquela competição que você fala, nossa, agora ferrou. Brasileiro, a Copa do Brasil, quando chega mais à frente, essa aí não vale, não. Funila. Isso aí que vocês estão fazendo aí, não. Mas dá pra esperar mais um time que tá fazendo muitos gols do que aquele que tá fazendo menos. Dá, mas também não vamos, não. Também não é o supra-sumo do futebol, né? Quando acontecer, aí eles vão falar... Mas eu acho que o São Paulo está bem. O São Paulo tem mais gol que o Flamengo. Mas fala a verdade, Vieira, você que é imparcial, você vê os jogos... Tá jogando bonito. Tá jogando. Quem que ele vai perder? Mas peraí. Agora eu vou falar sério. Eu não participo do Campeonato Paulista, eu posso falar. Você tá meio humano hoje também. Tem uma pessoa aqui no programa que sabe que o São Paulo tá jogando bonito no ataque. Tá jogando, tá jogando bonito. Tá jogando. Só queria te falar uma coisa. Mano, não minta. O quê? Tá jogando bonito? O São Paulo tá jogando bem. Viu aí, ó? Jogando bem, não foi bonito. Mas nós acabamos de fazer uma ressalva. Precisa ajustar a defesa. Mas ninguém falei... tá falando que São Paulo não tá fazendo nada. O Domênico falou que não ganhou de ninguém, que é uma porcaria. Não, não falei que é uma porcaria. O Domênico desmereceu. Não, só um minuto. O Denis tá aí ouvindo, ele não ouviu eu falar isso. É. Você não ouviu, falei que São Paulo. Não, não falei que São Paulo é uma porcaria. Denis, não seja mentiroso. Pode falar, se ele ouviu eu falar, pode falar aí, pode pegar a gravação aí. Você tá induzindo o cara a falar o que você quer, seu louco. Não, senhor, jamais falaria isso. Eu sou um cara que eu sou imparcial. Eu analiso o futebol. Eu digo... É engraçado vocês... O ano passado aí, quando o time do Santos tava jogando o Campeonato Paulista, todo mundo falou do Santos, aí tá goleando, e é o suprassumo, e todo mundo vinha aqui e falava assim, calma, tá no Paulista. Mas quem foi campeão paulista? Ah, foi o Santos, mas não tem problema. Foi o Santos, mas como é que foi? Foi vice-campeão brasileiro. Tudo bem isso, mas não estamos... Então, mas aí... Aí você falasse assim, não, mas eu estou falando já, até o... foi campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão em que circunstância? Não sei, é de somar mais pontos. Não, em que circunstância? Não, pera. Não. Em que circunstância? O RG sabe. Que foi roubado? Não. Em que circunstância? A circunstância que o Santos foi vice é porque o Flamengo e o Atlético não fizeram a parte deles. Fizeram muito mal. Pera só, Bagueira. O Catso. O Santos era quarto colocado. E vamos falar a verdade aqui. O mais fanático santista não acreditava no título. Ele achava que poderia chegar entre os três e tal. Mas sabia que o Flamengo e o Atlético estavam na frente do Santos, ou não? Mas você tá falando de um jeito aí você fala assim, quando acaba o campeonato é fácil. Mas você tá falando de um jeito que dá a impressão que assim... o Campeonato Paulista é um campeonato tão fraco que o Santos foi campeão paulista. E no brasileiro, olha o que aconteceu. Quase lutou pra não cair. Não, e vice-campeão. Tudo bem. Então tá bom. Pega outros anos então. Você pega, por exemplo... Então tá bom, vai. Pega o Vasco. Vasco deitou e rolou lá no Campeonato Carioca, ou não? Foi campeão. Foi campeão ou não foi campeão? Foi. E o que aconteceu com o Vasco? Ele caiu pra segunda divisão, meu amigo. Domênico, eu entendo então, assim, o que você está dizendo. Esses campeonatos, eles são fracos. Eu acho que o São Paulo está no caminho, mas não podemos falar. É o supra-sumo do futebol. Não é o supra-sumo do futebol. Mas tá jogando bonito, viu? Não está também jogando bonito. Tá. Tá pegando adversário fraco. Não, peraí. Mas o Palmeiras, o Corinthians... Mas o Palmeiras está jogando bonito. Mas tá pegando um adversário fraco, mas o São Paulo está pegando também adversários fracos. Mas o São Paulo tem um nível da competição, ela é baixa. Mas dizer que joga bonito... E começo do ano... Não, mas eu não estou menosprezando nem... Não estou menosprezando o São Paulo e também não estou dizendo que o São Paulo é a sensação do campeonato, que está longe de ser. É só isso. Ué, pergunta para os São Paulinos aí, ué. Ô, Denis, o São Paulo está jogando por aí. Então, São Paulo não precisa de contratar mais ninguém, não precisa de goleiro, não precisa de defesa. Espera só um minuto, né, a gente está falando que jogando bonito. Vocês estão falando que o São Paulo está bonito e é a sensação. Então, São Paulo, então não me vem aqui amanhã. Está jogando bonito. A defesa é uma porcaria, o goleiro é ruim. Nossa, tá tudo bem. É igual o Mano ali com o Corinthians dele. Dá uma sensação, é o campeão, é o que está na frente. E eu falei para ele assim. Sim. Desculpa, Mano, Domênico, então daqui a alguns dias você não pode falar, não pode reclamar do Corinthians. Não pode. Agora eu vou dar um cala-boca no senhor. Nossa. Que cala-boca, não tem cala-boca. Qual a seleção brasileira que você mais viu jogar bonito? E eu lembro 82, que não ganhou o título. Nossa, campeã, ganhou tudo. Não, mas eu não falei, mas ninguém falou que vai ser campeão. Que precisa ser campeão. Quem disse que vai ser campeão? Não, mas eu não falei que precisa ser campeão. Um time pode jogar bonito e não ser campeão? Não, não é isso. Um time pode jogar bonito e não ser campeão. O 96 do Palmeiras foi um dos maiores times que eu vi jogar. Só ganhou um paulista. E jogou bonito? Jogou bonito, mas... Ganhou o quê? Mas era só um minuto. Então, eu não estou falando aqui que precisa ganhar. Eu estou falando que vocês não podem reclamar que amanhã não tem defesa, não tem... É isso que eu estou falando. Não. É porque vocês estão falando que é um supra-sumo. Não, é mimimi. Como não? Tem defesa. Peraí, traz a gravação agora do que eu falei. Não tá jogando bonito. Você falou, tá jogando bonito. Não tá jogando bonito. Quer dizer que não tem defesa. Eu disse por acaso que a defesa é sensacional? Não. Pelo que... Como vocês comentam... Eu acabei de dizer a seguinte, quando o São Paulo... Não, é que você selecionou o que você queria ouvir. Eu acabei de dizer... Agora o senhor RG não foge da raia, seja testemunha da verdade. Se é que você ouviu. Acabei de dizer, quando o São Paulo tem a bola, como joga bonito. Quando não tem a bola, a gente dá um branco. Mas quando tem a bola, joga... Eu falei isso ou não falei? Falou. Então você tem a coragem de dizer que o Domênico tá equivocado? Não, eu não tô equivocado. Eu tenho, só um minuto. Só um minuto. Nossa, olha que medo do RG agora. O Domênico tá fazendo. É que senta do lado, tem medo. Não. Você não vai transformar eu em vilão. Eles trocaram olhares agora pra falar mesmo. Só um minuto. Eu vou me explicar aqui. Pera só um pouquinho. Aqui não existe o certo e o errado. Aqui existe um argumento e outro argumento. Um ponto de vista, um vê futebol de um jeito, o outro vê de outro. Mas existe o que eu falei e o que eu não falei. Existe o que você falou e o que você não falou. E existe o que eu falei e o que eu não falei. Exato. Exato. Eu não falei que o São Paulo é uma porcaria. Nada disso. O Sombra tá deixando ele louco, velho. Não falei, não. Você não vai fazer isso, mano. O mano passou negócio pra vocês, não tem. Quem passou louco, pra véio? Mim? Por que passou eu pra falei mim? do que eu falei. Mas eu não falei que o São Paulo é ruim. Falei. Eu estou falando, e vou repetir, não, você falou o que São não joga Paulo não é não o suprassumo que você não, falou. Ninguém falou suprassumo. Falou aqui. Pega aí a gravação por aí. Alguém joga bonito. Alguém eu ouvi aqui. O São Paulo é o suprassumo do futebol. Não, para de falar besteira. Eu ouvi aqui. São Paulo joga bonito. Eu ouvi alguém falar aqui, eu não sei quem. Ou o senhor ou ele falou. São Paulo é o suprassumo. Não, falou que joga bonito. Não. Falou. Você não entendeu, mas não falou. É, então. Você joga bonito. Joga bonito. Mas o joga bonito pro suprassumo é questão de duas frases a mais. É, mas isso vai acontecer mais lá na frente. Você não falou. Vai acontecer, mas não tá acontecendo. Por uma ou duas frases a mais, uma pessoa pode ser condenada à morte. Ó, o suprassumo vai acontecer mais lá pra frente. Mas você não falou. Tá vendo como eu sou justo? Não falou. Vamos aguardar. Diferente do senhor. Cachorreiro, placar pra São Paulo e Santo André. São Paulo e Santo André? Domingo, 4 da tarde no Morumbi. 9-8, mais ou menos. Porra! 9-8 é bonito. Ah, aí sim. Toma 9-8 joga muito. Rodex. Ah, é só 9-8, velho? É na média. É futebol de salão, pô. E outra coisa. Há uns tempos atrás, a gente ouvia... Futebol de salão. A gente ouvia as pessoas dizendo... legal, era os anos 60. Mas é legal que mesmo. Que os jogos saíam muitos gols. Nossa, viu o Santos? Nossa, o Santos tomava muito gol. Que porcaria de defesa. Mas fazia gol, ia lá, buscava resultado. Era legal ver o futebol. Era 5-3. Era bonito ver o futebol. 7-4. Mas o novo Pelé tá chegando aí, Luiz Araújo. Nossa, aí eu falo assim... Não, mas você viu como o São Paulo tá jogando bonito? Sou massacrado. Massacrado. Ó, o nosso Pelé tá aí, Luiz Araújo. Eu acho até legal. Eu acho legal. Fez uma jogada aí no jogo contra o PSG. Ô, Luiz Araújo, nosso Pelé tá aí. O problema é quando o São Paulo, de repente, não consegue fazer gol em algum jogo. Esse é o problema. No dia que der branco. Porque esse negócio de. Eu acho legal pra caramba, por exemplo, São Paulo, o que tá acontecendo geralmente? É 5-2, 5-3, 5-4, sei lá. Ou 3-2, né? Geralmente 4-2. É 2. 2 é obrigatório. Mas é o que tá acontecendo geralmente, só. Geralmente a gente é bonito você ver um placar. É melhor você ver um 4-2 ou um 4-3. Vamos pôr o mesmo número de diferente. 4-3 é legal do que 1-0. É mais bonito, né? Lógico que é, mas não tem dúvida disso. Ah, então tá vendo, olha, viu como é bonito. É melhor. Só que tem um problema. A defesa tá tomando gol. Será que o ataque vai corresponder todos os jogos a essa altura? E se pegar um time mais forte, também vai acontecer isso? Mas o São Paulo foi pra Santos. Mas são perguntas que só vão ser respondidas. O São Paulo foi pra Santos. O Santos não perdia na Vila há 362 anos. Concordo, o Santos não perdia há muito tempo. Mas o Santos estava desfalcado dos jogadores deles lá, uns dois, três lá, ou não? O Calo Cachumbinha. O Ricardo Oliveira. Não. O Ricardo faz gol, pô. Opa. E o Renato? Não jogou. Que é o melhor jogo do... Não jogou. O goleiro não jogou. O Vanderlei, não. Peraí. São Paulo não tem nada a ver com isso. São Paulo ainda não tinha o Prato. Não tinha o Prato, Jucilei. O Wellington Ney não jogou. O Jucilei também não tá jogando, calma. Não, o Wellington Ney desfalcou. O Wellington Ney que é um dos melhores atacantes do Brasil. Mas não, Ei, nossa, cadê o momento, Fofalhão? Aí você tá fazendo... Ai, não. Posso falar, pegou. Aí ele tomou o chumano como o novo Pelé. Vocês estão loucos, mano. Ele tava no novo Pelé apareceu onde? O novo Pelé apareceu onde? Na Vila. Cadê o momento, Fofalhão? Aí não. O cara tá ficando louco aqui, Domênico. Cara, o Oliveira não dá nem pra dizer que faz falta hoje. Tá com as bolas inchadas. Aí vocês estão de brincadeira. Sombra tava com sede, aí pediu o shake do mano pra tomar. Deixa o cachorreiro falar. Tchau, cachorreiro. Tchau, como eu nem falei. Você não falou, é verdade. Que o Domênico não quis deixar você falar. Não, não sou eu. Eu quero só dar essa opinião do que vocês estão falando de melhor time aí, de repente do supra-sumo, do jogando bonito, que eu acho que é o seguinte, Dodô. O ano passado, até os anos anteriores, o que o São Paulo não tinha era padrão de jogo. O São Paulo, muitas vezes, ele chegou até numa semifinal lá, na semifinal da Libertadores, com um futebol meio a trancos e barrancos. Foi o ano passado. É. Hoje o São Paulo tem uma identidade, hoje o São Paulo tem uma criação, e quando o Sombra fala no jogar bonito, que nessa parte eu concordo com ele, porque é que nem você mesmo falou, Dudu. Por exemplo, a gente toma, o São Paulo toma um gol. Se antigamente o São Paulo tomasse um gol, ele já retraía. Você via uma depressão, você via. É. Hoje não, o São Paulo tem personalidade em campo. Ele toma um gol, não faz mal, a gente vai empatar, vamos jogar no futebol pra virar, vamos fazer de tudo. Você vê que os caras têm vontade, têm estratégia não, isso de sim, jogo. Tudo bem. E isso é um futebol que você começa, aos olhos do torcedor, ele é muito mais agradável. E ele cria essa expectativa, que nem o último jogo do São Paulo, que foi 4-2, que foi contra o partido político lá. Partido olha, político. É, o PSTC lá, você olha pros caras, é um time que deu, que é pequeno, não se abala, que não tem, né? Sei lá, penúltimo do Campeonato Paranaense, porém, foi um futebol legal de você ver. O São Paulo fez um gol, um minuto depois tomou. Não era pra tomar, não era. Mas você vê que em seguida o São Paulo tava agredindo, bola na trave, jogadas, criação. Então isso se torna um futebol bonito. Pra um time que no começo do ano era considerado a terceira ou quarta força, eu acho que ele traz um futebol muito mais bonito e promissor pro futuro. Ô, Dodô, você precisa ver, então, as aproximações do Cueva. O Prato faz mas o eu pivô, já vi o São Paulo, passes não tem problema. Rápidos, em eu já vi tabelas mas, lindas. Mas ainda assim, ainda pintura, assim, hein? Prato e é, tudo bem, não tem problema. Mas eu quero ver contra times que são maiores, times que têm mais camisa. Chamou quero o Santos ver. Sem camisa. Não mano. Falei oh, isso, o Sérgio sabe, não falei isso. O Santos estava desfalcado, já falamos aqui. O que ele está querendo dizer, ele quer ver o São Paulo com esse futebol no brasileiro. Isso, boa. Ô Sombra. Vamos ver bastante, hein? Não, eu quero ver, aí depois eu vou falar, você tem razão. Vamos ver, não tem problema. Fala aí, Denis. Só me permite corrigir, não é Gilberto, tá? É Gilbertovski. Gilberto? Não, mas aí foi meio maniou. Não tem jeito, não tem jeito. Olha, esses caras subiram na tampinha, estão com um saltão desse tamanho. É, tô falando pra você. A coisa tá indo de mal a pior, velho. É, não tá fácil. Os caras tão batendo nesses timecos do Campeonato Paulista. Ele tá se acionando aí. Chamou o Santos de timeco. Vem cá. Você deixa, gente. Tem o time lá no Sul, cara. É, Campeonato meu. Gaúcho parece, assim, você pega a terceira divisão de São Paulo, faz o Campeonato Gaúcho com o Inter e o Grêmio. Mas você assim, é louco. Ó, o Campeonato Gaúcho, o problema... Tem o Zequinha. Tem o Zequinha tradicional, é tipo tradicional, Juventus da Moca. É, exato, tipo Juventus. Ai. Mas é isso aí, não, mas o Campeonato Gaúcho, cara, o problema do Campeonato Gaúcho é você sair ileso sem contusões, entendeu? Ah, é sei. Diferente. Pô, os caras... O objetivo não é ganhar o campeonato, isso, é você... Contratar o meia, afinal... Tá chegando o Gata Fernandes, que era quem? Do Estudiantes de La Plata. O Grêmio tá praticamente fechado com o La Gata Fernandes. Quem? La Gata? Sim, é um baita jogador. Ai, passou a mão nele e levanta o rabo. Vocês me desculpem, mas o Grêmio La tá fazendo gata. Um timaço, amigão. E os caras conseguiram lá, né? O jogo clássico Fla-Flu será com duas torcidas. Vai ser, ainda bem, velho. Ah, conseguiram? Ainda bem. Ainda bem, né? Meio ainda bem vai morrer mais metade, né, mano? Não, não é questão de morrer, velho. É uma derrota da sociedade você fazer um clássico desse, tá certo? Uma final de Taça Guanabara. Com portões fechados, velho. Ou então, com torcida única. Eu concordo contigo. É, a cidade de São Paulo, já há muito tempo, por mais que tenha feito um ano que hoje é permitido somente nos clássicos uma torcida, mas há muito tempo já vinham com aquela prática de 5% pro visitante, que praticamente também é torcida única. É ridículo, velho. Volto a falar aqui. Clássico legal era antigamente quando tinha torcida dividindo o estádio, independentemente de qual fosse, com bandeira, com faixa, etc e tal. O futebol tá morrendo. E ninguém tá fazendo nada. Cada dia mais aí os engravatados estão pisando no futebol e tornando o futebol um esporte chato. É isso, né? Fazer o quê? É isso aí. Denis Pagani, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Que isso, tudo um de bom pra vocês. Queria só mandar um abraço aí pro meu amigo chileno. Mandar um abraço pro meu amigo Torre aí, o Chuardo. Pessoal aí que tá ouvindo aí também adora vocês aí. É, abração, Sombra, Dodô, meu parceiro. Abração. Mas aí, irmão. Abração, Bar, Mano, valeu. Motinha, Vieira. Valeu. Valeu, meu velho. Fiquem com Deus e tenham mais amém. 200 anos amém, aí beijo. De programa que vocês têm. Amém, amigo. Boa, velhinho. Valeu, meu velho. Obrigado, irmão. Cara, igualmente aí. Ô, Sombra, vamos marcar um dia pra gente ir no estádio aí falar dos animais, meu. Pessoal, aí precisa de um autista. A gente fala com moto todo dia. É. Fala, vocês cuidam também desse tipo de bicho? Não, a gente pode marcar pra você vir no Morde a Sopra às 10 da manhã. Legal, vou marcar, Boa. Que bora falar. É o programa adequado para desenvolver o assunto. Com certeza. Boa. Beleza. Tá bom? Boa. Com Deus aí, viu? Boa. Amém. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Aliás, um Deus tá aqui na mesa, aqui, sentado do meu lado esquerdo. E ó, quando você vier no Morde a Sopra, então, traz algum negócio aí pro Mota nos reproduzir, pelo amor de Deus. Mas ô, mamãe. Ah, já juiz. Vai. Aí, Mota, jumento acéfalo. Toma um cartão vermelho pra você. Vai te catar, juiz. Claudinho, vai. Sua família. Olha, olha. Calma, calma. Que isso? Que isso? Calma! A homenagem ao consumidor é preço baixo. Então vem pro quinzenaço do consumidor extra. 15 dias de ofertaço e carrinho lotadaço. Vem! Filé de peito de frango temperado, congelado, frango fácil, Sadia, 700 gramas, leve 3 por apenas R$ 9,30 cada. Cerveja Brahma Chopp Lata, 269 ml. Na compra de duas caixas... Atenção, RG! Cerveja. Sim. Brahma Chopp Lata, 269 ml. Na compra de duas caixas com 15 unidades cada, ganhe 50% de desconto na segunda caixa. É verdade, eu fui buscar hoje. É, você é vivo. Fralda descartável Pampers Comfort. Alô, Vieira! Fralda para o Léo! Fralda descartável. Boa. Pampers Comfort Sec Forte Bag. Vários tamanhos, vários. Ele ainda é, ainda é um menino pequeno de fralda PM ou G? É, ele tá indo pro G agora. Tá indo pro G. É. Pelo que a gente vê do tamanho do pai... É, vai ser GG. É. Você leva 3 por apenas R$ 59,78 cada. Bom preço. Boa. 3 por apenas R$ 59,78 cada. Tá bom. Festival da Tecnologia também é no Extra. Smartphone Samsung Galaxy J1 Mini por apenas R$ 449. E você parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões Extra. Tablet Samsung tela de 7 polegadas com 3G por apenas R$ 699. Parcelando em até 15 vezes sem juros nos cartões Extra. 15? É. Caramba. Vem pro quinzenaço isso, do consumidor Extra. Juro, essa eu nunca vi, não. Porra, meu, o tablet pagar em 15 vezes, porra, cara. Pô, você nem sente. 15? Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece Extra Economia. Olha, nós temos no ponto aqui, ex-diretor financeiro do Corinthians, o Raul Correia, que aí gostaria de falar em torno da matéria publicada aí pelo Lance, né? Não só pelo Lance, Sombra. É, saiu uma matéria no Globo Esporte, saiu no UOL. É que eu vi o Lance. Sim. Mas obrigado pela informação. Não, saiu em vários sites aqui. É, antes de mais nada, boa noite, Raul. Tudo bem? Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês de novo. Opa, boa noite. O prazer é nosso. Ô, Raul, algumas notícias aqui de sites aí, inclusive citei alguns aqui, o Globo Esporte, o Lance, o UOL. Eles deram conta a respeito de uma carta enviada ao Conselho Deliberativo aí pelo Emerson Piovesan, falando que... Emerson Piovesan, que é atual, diretor financeiro do Corinthians, o Raul o conhece também. E antes de mim também. Sim. É, ele, inclusive, enviou essa carta, né, ao Conselho Deliberativo, falando que as contas do Corinthians aí foram maquiadas em 328 milhões. Ele até no decorrer ali, ele acabou falando para a Folha de São Paulo, falando que o termo que ele utilizou, maquiado, foi utilizado de forma coloquial no documento apresentado ao Conselho. Mas eu queria que você pudesse explicar essa situação aí, até inclusive você havia declarado ao Conselho que se defenderia através de uma carta também explicando essa situação. Se você puder antecipar alguma coisa para a gente aqui, fica melhor aí, porque a gente já pode também discorrer a respeito do assunto. Não, a gente já protocolei, já está protocolada a carta, a resposta. Legal. No fundo é um assunto técnico, né? Para você me entender que o Emerson é leigo. Uhum. Então, pô, não adianta você pegar e me colocar na pequena área com uma bola, só eu goleiro, que não sai gol. Uhum. Eu não sei fazer gol, não sei jogar futebol. E o que ocorreu é que ele veio dizer que a contabilização do goodwill, que seria do valor da participação do Corinthians na Arena, estava errada e que isso era uma maquiagem. Como ser, fazer a contabilização, isso é bem técnico o que eu estou falando, né? Porque isso não envolve números, não envolve finanças, não envolve dinheiro, né? Como se alguém fosse contabilizar uma coisa única, como se contabiliza uma compra de papel higiênico de um copo d'água. Uhum. Aí foi uma... Sei lá, não dá para entender o que passou pela cabeça dele. Mas, de qualquer forma, a gente está tocando aquela coisa técnica. Por isso, para poder fazer uma contabilização dessa, para vocês terem uma ideia, pegamos parecer de auditores, parecer de advogados. Nós tratamos o Corinthians. Nós entramos no Corinthians em 2007. Primeira frase que vocês devem ter visto minha é: acabou Marginal Seninho. Nosso endereço é Rua São Jorge 777. E essa é a verdade. Nós podemos fazer toda uma parte de transparência ao longo do tempo, publicações de balancetes, com tudo, por quê? Quem assume uma direção tem uma responsabilidade com 35 milhões de pessoas. Você não pode pegar um cargo de direção e achar que você não deve se transformar 35 milhões. Você tem que fazer um orçamento que as pessoas entendam, você tem que botar balancete no site, e isso nós estamos fazendo ao longo dos anos. Inclusive, quem estiver me ouvindo, para sair da parte técnica, e se entrar no site do clube, nesse instante, na fase de sessão clube, subseção transparência, e entrar no balancete de 2014 e na posição da dívida de 2014, vai ver claramente a demonstração que esses 300 milhões eram da Arena sem valores e sem reflexo financeiro, e que eles representam um prejuízo naquele ano de 97 milhões. Quem tiver me ouvindo, entra agora no site. Está lá desde 2015. Mas foi um equívoco, eu prefiro entender que foi um equívoco. Me parece que o Emerson é corintiano, tudo, mas parece um equívoco dele. O que eu já respondi hoje já para o conselho. E bola para frente. Isso não mexe. Não mexe com valores. Não é uma coisa do tipo, contabilizei um copo d'água. Então, debita o copo d'água e acredita fornecedores. É muito mais complexo. Envolve normas contábeis, valores de imprensa, nós estamos lidando com fundo arena. E isso é a parte que foi feita. Eu fiz uma resposta técnica, porque não cabe discutir muito em relação a isso. Isso não pode falar bobagem. Ô Raul, boa noite. É o Sombra que está falando. Você falou uma coisa, a tua primeira frase foi impactante. Você falou assim, o Emerson é leigo. Para o corintiano, de uma forma geral, parece assim, pô, tá no financeiro uma pessoa que não entende. Aí eu não sou presidente do clube. Então, eu tô falando que ele não é contador, ele não tem nenhum conhecimento contábil. Mas será que ele não emitiu opinião com aval de algum contador, de pessoas de entendimento? Ah, não sei, precisa falar com ele, né? Não faço ideia. Ô, Raul, recentemente o Andrés... Oi, perdão, complemente. Se eu tivesse que hoje fazer o mesmo lançamento contábil, seria feito exatamente igual, porque é a forma correta. Uhum. E não só a forma é correta, como se for no mesmo lugar para ir para provar, vai ver que em 2016 ele contabilizou da forma que eu tinha feito em 2014. Uhum. Então, gente, isso é técnico. Não adianta a gente gastar muito tempo com isso, porque o nosso problema do Corinthians hoje, eles estão mais importantes, que nós temos uma arena para pagar, nós temos um orçamento para fechar. É uma coisa muito técnica essa. Eu concordo contigo. Provavelmente, acho que no momento de pressão, ele queria responder alguma coisa e escreveu isso. Eu até concordo contigo, Raul. Inclusive, na discussão que nós tivemos aqui no programa, eu estava falando com o Sombra a respeito disso. Um balanço de clube é algo realmente complicado. Para quem não é contador, para quem não está acostumado a analisar, para saber o que é realmente um balanço de clube, o cara fica perdido, cara. Eu não tenho o conhecimento técnico, eu não posso avaliar. Até quando eu comecei a discutir com o Sombra a respeito disso, eu usei essa justificativa, porque é de fato complicado. Mas eu queria entrar num outro assunto, o Raul, a respeito aí do Andrés. Recentemente ele se encontrou com o Roberto, inclusive sugerindo a possibilidade de ajudar o Roberto, auxiliar o Roberto na administração do clube. E ele citou seu nome ali para que pudesse estar retornando ao clube, junto com o Rosenberg também. O Roberto acabou dizendo para o Andrés que não era necessário, etc e tal. Você ficou chateado com esse posicionamento do Roberto de Andrade, com o presidente do Corinthians, ou tudo bem, está tranquilo e vamos que vamos? Não, acho que não, gente. Não vou esquecer que eu saí do Corinthians porque eu quis, né? Quer dizer, não é uma coisa, até nem conselheiro eu estou, né? Acho que eu cumpri, fiquei 7 anos do clube, fizeram muita coisa lá, né? Uhum. O Corinthians mudou de patamar. Chegou o momento, né? Eu tenho minha vida para tocar e assim por diante. Isso não, o que eu acho sim, que nós estamos fazendo por limpo, mas sem nenhuma discussão. Nós temos uma arena para pagar. O valor da arena, pela minha conta, é uma conta que deve estar ao redor dos 850 milhões mais o CIT. Eu ouvi falar alguma coisa de 890, mas então é a mesma coisa praticamente. isso tem que ser pago. Uhum. E para você poder fazer isso, tem que ter um tratamento profissional o mais rápido possível e utilizando aí sim, praticamente todos os 30 anos com condições de ajudar, tem que participar disso. Para mim, a Arena, ela é suprapartidária. A Arena, para mim, ela não tem cor política. Uhum. Concordo contigo. Nós temos a nossa casa, esse terreno, gente, foi o Paulo Egídio Martins, que foi em 78 que nós pegamos o terreno. Demoramos tanto tempo fazer nossa casa. E uma estrutura legal, depois tira aqueles gastos extra lá para 350 milhões. E mexer um pouco na estrutura, se está sobre país ou não, mas de qualquer forma, a arena está lá. Dessas novas arenas, é considerada a melhor arena, uma das melhores arenas. E nós temos que pagar ali. Para isso, você não dá para você dar uma cor de, ah, eu gosto da pessoa ou não gosto da pessoa. Concordo contigo. Essa nossa casa era um sucesso e vamos e vamos embora. Quer dizer, o 30 são dois pontos. Um é o endividamento do dia a dia do clube e outro é da arena. Tá certo, Raul. Dia a dia do clube, uma hora ou outra você vende um negocinho a mais, vende uma coisa ou outra, você acaba indo resolvendo. O grande foco hoje é que nós temos um profissionalismo muito grande na arena e tratá-la como uma fonte de receitas e muito esportiva como ela é. A nossa arena tem tudo para ser uma base da Zona Leste. Concordo contigo, Raul. É tudo nosso. A Arena é o lugar hoje mais bonito dentro da cidade de São Paulo. Essa é a Arena Corinthians. Tá bom. Mas, Raul, eu queria agradecer a sua participação também e por ter explicado essa situação aí, porque às vezes aí a mídia publica uma matéria que tem uma manchete chamativa, mas às vezes aí na resposta não dão o mesmo peso, né? E às vezes não tem a mesma intensidade na veiculação da mesma. Eu te agradeço o espaço, gente. Imagina. Não vou esquecer que eu sou sócio do clube desde 59, sou um dos fundadores dos Gaviões e um dos fundadores da Camisa 10. Acho que a gente tem, quem tem condições de levar a informação para 35 milhões de pessoas e levar a informação correta, tem que fazê-lo. É aquilo que eu falei para vocês. Ou quem estiver me ouvindo, entra no site e procura as informações que estão lá. Maquiagem no Tatuapé não existe, né? Tem razão. Então vamos que vamos. Já vida que segue, né? Verdade. Mas obrigado, viu, Raul? Obrigado aí pela participação, gente, aí, pelos esclarecimentos. Valeu. Vai Corinthians. Um abraço. Tem a participação do Raul Correia, ex-diretor financeiro do Corinthians, respondendo aí sobre a matéria do lance, né? De outros veículos também. Sim, também. Segundo o Emerson Piovesan, que havia uma maquiagem no balanço do Corinthians. E ele negando, não? Né? Falou que lá ninguém usa maquiagem. Até não, colocando véio. Com palavras fortes, né, mano? Dizendo que não é do ramo o Piovesan. Falou que era leigo. Leigo. Caramba, né? Falou que lá ninguém usa maquiagem. É, o Piovesan, ele tentou ainda até utilizar uma justificativa para ter usado esse termo aí. Ele falou que foi. Vou pegar. Aqui, não, foi coloquial. Ele usou que o termo maquiado foi utilizado de forma coloquial no documento, sim, que ele apresentou para o conselho. Mas... Independente do termo, sim, você está contestando o número. É uma diferença de 328 milhões na contestação. Forjado, né? Lógico. Estádio 97 aqui na Energia tem oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Agora tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. É o Estádio 97. É o Rubão de São Miguel Paulista. Ó. Oh. Corintiano, tá? Seguinte, o Domênico falando que não tá acostumado com o jogo de sexta-feira, tá com a memorinha fraca, hein? O Palmeiras jogou muito de sexta-feira, hein? Eita, Domênico. Mas logo, logo volta. Deixa só a dona Cristina dar um tempo de lá que você vai ver só. Valeu, abraço pra vocês. Cara, tá mexendo porque tá quieto. O cara tava quieto, tomando um gargarejo com café. Ele tava quieto tomando café. O Domênico gargareja com café. Não é isso, é que. Você não acha que tinha que ter um momento o café do Domênico aqui no estádio? É legal pra caramba. Agora sim. É porque eu vou no supermercado, vou no extra, compro café. Não sei como que tem marca de café que ainda não patrocinou esse programa. É que tem ouvinte que às vezes é meio. Eles têm memória curta. O Corinthians disputou também Série B e jogou sexta-feira com esse rapazinho. É, mas disputou. O Palmeiras, a primeira vez que ele jogou a Série B, eu vou lembrar pra esse manezão aí, que o Palmeiras só jogou de sábado. O Palmeiras passou quase todos os jogos dele no sábado, pay-per-view lá. Na Rede TV. Não, na Rede TV não tinha. Passou no pay-per-view o Palmeiras lá de sábado, jogava de sábado. Ele não jogou de terça. Na segunda vez que ele foi, aí sim jogou pouquíssimas vezes sexta-feira. como o Corinthians jogou também. Não, o Corinthians nunca jogou de sexta. Jogou assim. Tá equivocado. Tá pega lá que você vai olhar. Tá errado, olha a tabela tá inteira lá. Pode olhar a tabela. Tá equivocado. Jogou tá de falando, terça. Então jogou de terça. Não, não jogou não. Jogou de quarta e final de semana. Inclusive, ofuscando muitas partidas que seu time fez na Série A. Ofuscou nada. Ofuscou sim. Ofuscou porra, nem você estava na Série B também. Inclusive, não tem conversa. Mas tava na B. Tava na B. Ele teve a sua música. Mas tava na B. Imortalizada pela torcida do Corinthians. Fala bobagem. Contra o CRB. Fala bobagem. Tá de brincadeira, tá aí, pô. Olha a frase, não. O Domingo, dá uma olhada como não junta assim, nada. É brincadeira, é um fanfarrão. Olha o que ele manda. Agora, pra ficar o Pacaembu cantando isso daí. A frase imortalizada contra o CRB. É brincadeira, né? Não é ó, frase, eu não preciso falar mais nada. Não fala mais nada. Mãe. Eu jorrei nesse vai trouxa aí, nesse mané aí. Vamos lá, manézão aí. Vamos lá, mais ouvintes. Matemos mais que vocês. Chupa. Não importa. Fala pessoal do estádio, tudo bem aí? Tudo. É o Anderson Santista. É. RG, olha, vou te falar uma coisa, cara. Vamos minimizar esse negócio, não precisa pôr tanto drama assim, porque é clássico. É clássico, mas é Corinthians, cara. Se perder, não vai fazer diferença. Deixa que eles estão desesperados. Eles precisam fazer Copa do Brasil, precisam fazer Paulista. Deixa eles se preocuparem com o Luverdense. A gente joga mais um jogo amanhã só. Se precisar poupar Renato, poupa. Se precisar poupar Lucas Lima e Ricardo Oliveira, poupa. E vamos concentrar na Libertadores. A gente tem coisa muito maior. Oh, detonando eles. Ô, oh, pegador de Siri, quem tá desesperado? Você tá de brincadeira, rapaz. Vai com o seu caninho lá pegar corrupto na praia. Libertadores é muito mais São Paulo, importante. O São Paulo foi ironizado por... Porque o Mano sempre defendeu aqui que o ingresso tem que ser valor de povão. É, sim, popular. Sim. Preço você popular. Sempre defendeu preços populares. Sim. Aí, quando São Paulo fez preços populares, ironizou, falou assim: nossa, só enche porque faz preços populares, etc. Tá. Mais barato que o bombom. Que... Não, popular é uma coisa, que... preço pra mendigo aí é outra. Vocês cobraram 1,50, acho que então, o último ingresso. Então avisa os mendigos que torcem pro seu time nossa, que quarta-feira lá, na Copa do Brasil. Eu falei aqui, você não tá ouvindo Copa o programa? Do Brasil. Hã? Você não estava ouvindo o programa? Eu já falei aqui que é vintão. A audiência rotativa, as pessoas que sintonizaram agora não sabem. E é vintão, não é então, o estádio inteiro não, preço... viu? É um setor. Então, São Paulo também não era o estádio inteiro, era só o setor amarelo. Ah, e que cabe quantas pessoas? Acho que 15, 20 mil. É, mas não tenho culpa de ter um estádio gigante. Nossa, agora você dá uma porrada na RG que tá quieto. Agora você dá uma porrada na RG que tá quieto. Eu não tenho culpa de ter um estádio que cabe 50% mais do que o segundo. Mas tá lá, tá pago. É nosso. Ué, que 50% mais? Ah, quanto que é 60 para 40? Qual a diferença? 50%. Peraí, 50%, 60 para 40? Você acha que é 50%? Sua matemática tá equivocada, Sombra. Ou será a sua equivocada? Não, muito pelo contrário. Ai, o estádio do meu time cabe 45 mil. Você tá fazendo uma alusão aqui? Não, eu ainda arredondei o meu para 60, porque são 67. Não, cabe 60 mil hoje. Sentado não, senhor, cabe não, 60 não, mil. Não. A metade de 60, se eu não, não me engano, acho que é 30. Não é assim que você vai. Meu Deus do céu. O cara falou. Vamos falar um negócio pra ele, Domênico Gato. Ele falou. Mas quando você estudou, Domênico Gato? 60 mil, a metade é quanto? E 45 mais 50%, quanto que é? Não é isso, mano. Peraí, cidadão, o bagulho é o seguinte. É 67, cara. Peraí. O estado do meu time. Peraí. O estado do meu time cabe 45 mil. Eu não sei quanto cabe. Eu não sei quanto cabe o estádio da porcada. Eu tô falando a respeito do meu time. O Palmeiras, 44 mil, parece. Ué, mas é menos ainda? Está discutindo não. São Paulo, então, não vai, vai, sim. Morumbi, você está falando do Morumbi, pô. Não tem nada a ver. Arena, pô. Peraí. Nossa, é muito mais moderno. Para. Ele falou a respeito do mais moderno. Eu citei a capacidade do meu estádio. Não sabia qual era a capacidade do... Pelo menos deve ser a capacidade do total de ser 45. Eu falo do meu. Mas é as arenas hoje. Hoje em dia, arenas que se fazem é 45 mil. Não, mas o São Paulo é um estádio que tem mais, não tem a dúvida. Eu não tenho culpa se no Murumbi cabe 50% mil, se não enche. Também não enche? Não enche. É, mas o que a gente põe não cabe no de vocês. Mas não enche. Mas não cabe no de vocês. Mas o que adianta ter um estádio grande, mas não enche? Não, mas enche, Domênico. Enche. Você não viu a última chuva? Encheu tudo, inundou piscina. Enche d'água, de água enche. O Mano agora tá zoando com as pessoas que de repente sofrem com enchente. Eu não. As pessoas que perdem os móveis. Eu não. Pessoas que não têm, às vezes, onde morar. Ainda mais nessa época. Olha como é hipócrita, cara. Olha como você foi escroto agora. Quando ele fala de enchente, ele tá querendo zoar o clube. Quando deslizou o terreno da Arena Corinthians e caiu barro na Zona Leste, ali na radial. Nossa, é porque vai deslizar, ainda tem que pôr rodinha porque vai parar em Guanazes. Aí não fazer o quê? Você é muito escroto, cara. Ah, é. Que isso? Olha aí. Deus vai te mais punir, uma cara. Mensagem. Deus vai te punir hoje à noite. Hoje nós vamos encerrar o estádio com o decreto do Ale Oliveira. Boa tarde. Aí no estúdio, tá muito sol ou o Mota tá cego? Por que o cara tá usando óculos escuros dentro do estúdio? Tava de óculos escuros. Na rádio. Piada, hein? Jogou aonde? Fez gol em quem? Bom fim de semana. Aí, mano. Coringão, fim de semana, hein? 1-0. Gol aos 38 do segundo tempo. Tomara, mano. Vai, Corinthians. Valeu. Vocês desculpem a gente, viu? Vai, Corinthians, irmão. Nossa, que isso aqui? Não entendi. Por que que esse jogo aqui da segundona, ô Bahia, tá o Corinthians jogando de terça? Aonde, me desculpa! Me desculpa! Aqui, então, pera só um pouquinho! Choro, então, pera só um pouquinho! Ó, sobra, por favor! Por favor, eu gostaria, de que alguém aqui no programa pedisse desculpas pra mim! Por favor, porque senão eu vou embora! Porque eu chorei! Chorei agora! Cara de choro! Por favor, alguém pode me pedir desculpa, não? Porque eu falei, ei, ô Vieira, eu falei ou não falei? Falou. Jantou esse coitado aí. Jantei o coitado. 18ª rodada. Jantei. 18ª rodada. Porque, Corinthians e Avaí na ressacada, terça-feira, 12 de agosto. Eu ganhei o dia. Corinthians e Juventude, terça-feira, no Pacaembu. Acabou, amigo. E jogou o quê, rapaz? Vocês também caíram e jogaram. Eu te explico o porquê. O negócio é o seguinte. Avaí, ele queria explicar o inexplicável. Na quarta-feira, era data FIFA aí. E não ia poder jogar. Pega esse Brasil no jogo no dia seguinte. Sim, aí, Brasil, qualquer um aí. Décima rodada, Corinthians e Marília. No Pacaembu, terça-feira. Tô falando pra você. Ô, nosso cego, terça-feira, nessa época que Corinthians caiu, em 2008. Não tem conversa, filho. Terça-feira era dia de serial, nosso cego. Lógico que o mínimo que você tinha que fazer era pedir desculpa. Nossa, eu estou pedindo. Eu estou pedindo, esperando as desculpas. Você falou que jogou de segunda e sexta. Estou esperando. Estou esperando as desculpas. O jogo era terça. Falei que jogou. Falei, se não foi sexta, jogou de terça. Você falou que nunca jogou de terça, só quarta e sábado. Aqui, ó. Se você pegar aí, LG. Não falou nada. Se não jogou de sexta, jogou de terça. Ele falou, não, só quarta e sábado. Falei, não, jogou de terça. Se não foi sexta, foi terça. Fato novo. Ele fato novo. Novo aonde? Cara de pano molhado, velho. Eu estou certo, então. Ele desenvolveu. Obrigado. Foi uma das rodadas na terça-feira. Não, foram todas. Foi um monte. Não foi um monte, porque... É um monte, eu tô falando. Aí que tá, mas aí que tá. Era data FIFA, pode ver se o Brasil não jogou na quarta aí, os caras puxaram o jogo pra mesa. Tem data FIFA pra cacete aí. Ele desenvolveu a técnica do eu jogo. Se colar, colou, entendeu? Nossa, olha aí. Brasiliense e Corinthians na boca do jacaré terça-feira. Não, me causa surpresa. Na boca do jacaré, as terças... Terça-feira. Mas é muito jogo. A coisa é gigante, cara. Me causa surpresa. E esses jogos aí devem ter sido... Fato novo. Esses jogos do Corinthians de terça devem ter sido por ofuscar algum jogo da Champions League que tenha ocorrido no mesmo horário aí. A Globo é muito jogo de terça. Muito jogo de terça. Ô, Ale, vamos agora então ao decreto. Chegou a hora do decreto especial para o Estádio 97, porque hoje, se me deu oi e sobrou pelo menos um dente, já preparo para passar o pente. É o pente. Ah, hoje eu tô igual ao Harry Potter, bruxão e apontando a varinha para todo mundo. Nessa sexta, me chama de Coreia, porque hoje eu vou colar na sua perereca. Porque olhou para mim, sorriu, pau no bombril. Então vem com o bonde dos loucos, barra, gênios do jornalismo esportivo, com Everton Guimarães, Silvio Luiz, Denilson, Domênico Gato, Rômulo Mendonça, eu e ele, Azaia. Obrigado. Os loucos do jornalismo esportivo, Domênico Gato. Muito obrigado. É o carinho. Aí os loucos do jornalismo esportivo usam o Bozano. Com certeza, ele falou, mas é óbvio. Não, pera só um minuto, ele falou os gênios. É gênio. Mas quando o gênio tem um pouco de louco, viu, Domênico? Tá bom. É isso aí. E vamos que vamos, né? É isso aí, Domênico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Aí, Romero, é nóis. Ou então aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Bozano é demais, hein? Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E ó, quem for esperto e ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota essa frase aí que você vai precisar dela, ó. Diga. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Thiago Pereira da Silva. É, o Thiago que não joga nem de terça nem de sexta. É. Ei, Thiago, parabéns. 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Tá bom. É, estamos chegando ao final do programa, a gente volta na segunda, 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger por apenas R$8. Jardim Amaralina, realização e vendas, Trisul e Direcional. E Extra, você merece Extra Economia. Falou, gente. Obrigado pela audiência. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Estádio 97. Essa aqui foi mais uma edição do Estádio 97. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o nosso retorno. Até o nosso retorno. Estádio é mó barato. Estádio é mó barato. Até mais. Listen. Nas tardes de domingo, as poderosas da cena LGBT perdem na programação do Freedom, às 6 da tarde. Energia 97. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. A rede é um espaço de atualização da política. A legenda é nova, mas reúne gente envolvida em lutas socioambientais há 30 anos. Cidadãos e cidadãs, independente de classe, cor, credo e orientação sexual. No estado de São Paulo, em nossa primeira eleição, somos 30 eleitos, vereadoras, prefeito e vices. Todo mundo por uma nova política. Propomos uma mudança que se inicia dentro da nossa própria estrutura partidária. A rede, por exemplo, não tem o presidente, e sim 2 porta-vozes, sempre um homem e uma mulher. A presença de mulheres é importante em todos os espaços da política. E o nosso sistema político, vamos combinar, é bem machista. Nós queremos a visão das mulheres na teoria e na prática da política. Mulheres, vamos lá, ocupar a política. Sustentabilidade é uma visão de mundo que se defende no dia a dia. Se você compartilha dessa visão, venha nos conhecer melhor, através do nosso site e de nossos encontros. Rede. The Chainsmokers. So baby, pull me closer, bite that tattoo on your shoulder. Energia. Conquiste o sonho da casa própria. Chegou o Conquista Jardim Amaralina. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida e com parcelas a partir de R$ 499. Só R$ 499. E mais ITBI e registro grátis. Apartamentos de 2 dormitórios com vaga e lazer completo. Eu, Márcio Garcia, indico. Vai lá, Rua Savério Quadrio, 620, quilômetro 19 da Raposo. Ou ligue 3781-4133. Realização e vendas Trisul e Direcional. PMN, em suas quase 3 décadas de existência, sempre honrou sua palavra, junto aos seus filiados e candidatos, sempre voltado a fazer uma política séria, comprometida com os anseios do povo brasileiro. Por isso sou PMN, somos todos Brasil, somos todos 33. Nosso objetivo é viabilizar o acesso das mulheres aos espaços de poder. O PMN convida você a contribuir com a construção de um Brasil igualitário. Somos todos 33.

House Music. House Music. Night Sessions. Yeah. da House Music. House Music. Sessions. Sessions.